várias aconteceu aqui na região do centro, eu estava sem o carro com a família, e depois vinha um tipo de bicicleta por outro lado do semáforo ao meu lado, estava ali a andar, e eu espirrei para fora e o velho assustou e tirou-me para trás. Então nós estamos aqui hoje para falarmos sobre o livro do mês da Casa Viva. Não sabes como vais morrer, sete mais uma histórias de guerra. E a ideia não é nós, sermos nós a falar, mas sim o autor que está aqui connosco, o Jair Profundo Andrade. E isto vai na quinta edição, foi escrito em 2008, ou lançado em 2008 pela Associação de Jornalistas e Homens de Letras do Porto, na coleção Memória Perecível. Eu gostava, Frof, de perguntar, ou melhor, de pedir que contes o que tu explicas no livro, que é a inspiração que tiveste para o título do livro. Não sabes porque como vais morrer. Ótimo. É uma pergunta que gosto bastante. Porquê? Porque essas histórias foram reunidas, cada uma tinha o seu título, e foi para a gráfica, etc., pediram-me um currículo. Achei sempre excessivo aquelas, quando se pega nos livros e começa a saber currículos, são currículos sempre esmagadores, as pessoas fizeram sempre muitas coisas ao longo da vida, não sei o quê. E eu fui sempre contra isso, assim, epá, e depois o tentar convencer as pessoas, assim, bem, lês aqui este currículo, portanto, se lês este currículo, a seguir já é quase uma condicionante para o livro. Quer dizer, se não gostas do livro, és parvo, porque eu acho que os livros devem valer por que dizem, não por que dizem. Olha, eu fiz isto, fiz aquilo. Fui sempre muito contra isso. Contos, chegou a minha vez, e será a única que eu não sou professor de fazer livro, mas isto há um formato próprio e resolvem, pronto, eu tinha que apresentar o currículo. Eu tinha posto como condição, uma das coisas que tinha era não fazer currículo. Mas depois, as pessoas que lidam comigo, o editor, o Mangas e etc., Francisco Mangas, está bem, um bocado naquela coisa, conversa, mas depois na hora lá se arranja ali um currículo. E aquilo de facto aparece na hora de entregar, que é sempre à última da hora, e aquilo não levava currículo. Não levava currículo e então houve logo ali uma discussão, mas até o currículo, então, mas eu tinha posto como condição não levar currículo. Ah pá, mas tens a mania que és diferente, pá, todas as pessoas têm um registro de vida, porque é que agora isso também é vaidade, também é uma forma de vaidade. Eu disse, pá, de facto também é verdade, eu posso ser visto por aí. Mas se eu sempre pensei que, sempre tive esta ideia de que quando se escreve um livro, ele deve valer porque lá está e não começar a convencer o leitor a priori, este é muito importante, já fez isto, já fez aquilo, isso por um lado. E depois, por outro lado, também que eu sei como é que esses currículos estão. São coisas que às vezes o gajo que às vezes teve pouco tempo, pouco fez, porque não sei o quê, o esteve lá porque calhou, bom. Pois está bem, mas bom. E então, e eu mantive sempre aquilo, e aquilo foi uma chatice, porque mantive, tínhamos prevenido e tal. E então, saiu essa nota mínima que eu achei que o nome deve levar, para a pessoa saber quem é. A idade deve levar, porque é diferente o leitor saber se o tipo tem 60 anos ou 60 e tal anos ou se tem 20. É um momento importante para situá-lo. Depois, o cargo que ele teve na tropa, acho importante, porque se é soldado, tem uma responsabilidade. Se é sargento, tem outra. Se é alferes, já tem outra. Não é? Se é general, tem outra. Para apurar a profissão, eu acho que sim, a profissão é um pau de dois bicos, porque por um lado dizer que é jornalista está também a convencer o leitor, olha, lê isso com atenção, porque é um jornalista, o jornalista é suposto que escreva bem. Por outro lado, também exige mais, porque o leitor, se não for parvo, diz assim, tem que escrever bem, depois assim vai ver, afinal, para ser um jornalista também está a grande coisa. Bom, mas acho que de facto devia entrar. Depois, a especialidade que tive na tropa, que era aquela especialidade de operações especiais, que mas não sei porquê, mas ficou entrou mais no conhecimento do nome americano, que é o Ranger. Ranger nem em português não há, portanto, a especialidade de operações especiais, mas pronto, Ranger. E então, aí eu andei ali a balançar. E pensei assim, bem, eu posso dizer que sou Alferes Marciano e não estou a mentir, isto me pôr o Ranger. Porque um pouco também com aquela ideia de que as pessoas, que também pode ser, eu também a pôr-me uma posição, como é que ia dizer, epá, este gajo é de operações especiais, este gajo deixa um gajo muito mau, deixa um gajo, não sei o quê. Bom, portanto, que podia aumentar-me qualquer coisa. Mas, por outro lado, também havia camaradas que me diziam assim, está tudo muito bem, mas há muita gente que sabe que foste Ranger e dá a impressão que estás a esconder qualquer coisa do teu passado. E estás sujeito em uma sessão qualquer, olha lá, não sei quanto, daqui, mas afinal foste Ranger, anda daí agora. Dizem, epá, ainda bem que lembraste disso. Portanto, assumi já que fui Ranger. Então, aparece aí. Depois, também nessa nota curricular, também a questão da... da naturalidade, eu acho que se deve pôr, se é do Porto, um tipo de Porto é diferente de um tipo de Braga e é diferente de um tipo de Lisboa. E, portanto, um gajo do Porto é um gajo do Porto, natural do Porto. Bom, portanto, a profissão, a idade, o posto e a especialidade na tropa. E pronto, eu acho que o currículo está feito. Não seria preciso mais. Pronto, mas lá consegui desembrulhar isso e pensei, alto, agora está resolvido, pronto, agora já está tudo feito. Às tantas estava eu até fora, na Serra da Estrela, telefone, opá, isto é uma chatice comigo, não tem título. Opá, arranjar um título já, então não tem título, isto não tem título. Mas o que é? Pois não, tem um livro precioso. É, tem muitos títulos, mas o livro não tem título. Ah, pois é. E então apareceu-me à última da hora esse biscate. E então, eu era um tipo que me desenrascava razoavelmente a fazer títulos nas peças, e desenrascava. E depois, inclusive, havia malta mais nova, que às vezes me abordava e dizia, eu tenho dificuldade em fazer títulos. Pá, como é que tu consegues assim os títulos? Pá, isso é uma questão de inspiração, deve ser inspiração. E eu explicava que eu gostava, gostei sempre de daquilo que fui aprendendo, dizer aos outros. São coisas que não quero, a sabedoria para mim, não é? A sabedoria da profissão. E então eles explicavam como é que se faz títulos. Isso pode ser uma coisa útil, digamos, para qualquer um de vós que tenha que fazer esse título. A inspiração, isto é um bocado de conversa, às vezes pode haver um... Agora, a pessoa que para fazer um título, o que deve fazer é ensaiar uma série deles, não é? Depois ensaia um, ensaia outro, faz um assim, faz outro assado, faz... Tem uma fase em que escreve vários títulos, e depois começa a ver, e começa a chegar à conclusão, olha, este estava bom por causa desta palavra, este estava bom por causa daquela, e depois começa a compor aquilo ali. Bom, e aquilo, também lá fiz esse joguinho para isso, só que não saía nada. E começo, como aquilo tinha uma data e tinha que desenrascar um, comecei a ficar um bocado, o que se diz, um bocado atrapalhado. E depois pensei o seguinte, bem, vou ler o livro outra vez. Posso, de certeza absoluta, que não é pequenino, eu sei que demora hora e meia, consigo ler com muita atenção, ler com muita atenção. E há uma história, que é uma história de uma emboscada, que eu até acabei por lhe mudar o título e dar o próprio título do livro. Lá no meio da história desta emboscada, havia uma frase, que é uma frase que faz arrepiar, que era uma frase da guerra psicológica que a Frelimo fazia sobre os portugueses. E nós também fazíamos. Havia uma especialidade, que era uma ação psicológica, e aquele pessoal fazia também frases para desestabilizar a guerrilha e para conquistar as populações, às vezes até as deitar de avião em papel, e lá nos dialetos deles e tal. E então, há essa frase da Frelimo que tem a ver com essa tal emboscada em que há um grupo que eu conhecia, e tinha até um grande amigo meu a comandar aquilo, tal Alferes Duque, eles momentos antes tinham visto um papel na picada de um lado e depois do outro também, assim dois ou três sítios, colados nas árvores, português salazarista, não sabes como vais morrer, quer dizer, preparado psicologicamente para uma morte que podia acontecer a qualquer momento, e que ali, infelizmente, para um fulano, que eu conhecia também bem, é um fulano marcante, aconteceu de facto isso. Ora bom, e eu vou chegar onde não sabes como vais morrer, percebi com alguma facilidade, até porque já andava à procura do tipo, e aquilo que era uma frase que, por um lado, resumia a imprevisibilidade da guerra, portanto, está-se muito bem dito para outro, lerpa-se, é engraçado que lá ninguém morria, lerpava-se, lerpava, há um jogo da lerpa, não é? Está falando lerpou, sabes quem lerpou e tal. Porque era um eufemismo daquela coisa da mão. É como que a pessoa no fundo não tivesse morrido, tivesse lerpado. Era uma tentativa de esconder a guerra. Não é esconder a guerra, de evitar a palavra morte, é uma palavra terrível. Para bom, e então, quando tropecei ali naquela frase, pá, isto de facto é uma frase que por um lado resume o que é a guerra e por outro lado eleva esta questão a outros níveis que são ao nível da consciência humana. Portanto, o ser humano será o único, não é? Ao que julgamos, tem aquela noção de que há a morte. Eu nisso tenho alguma dúvida, porque eu vi uma vez tenho uma imagem que nunca mais esqueci e é uma coisa que faz admirar um bocado. Mas paciência, eu conto-vos já muito rapidamente. E que tem a ver com isto que é eu a dizer que o género humano, que é um que estamos todos de acordo, tem a noção de que morre, mas eu uma vez vi uma pequena vitela. A vitelinha novinha, pequenina, que eu fiquei com a ideia de que ela percebeu que ia ser morta e resistiu, foi uma coisa ali terrível. Pá, eu ia com a minha mãe ali para a tal delas, e eu ia para uma pensão, ela ia para lá tratar-se e não sei o quê, e com o meu irmão e tal. E então, eu dava-me lá com o filho do tipo da pensão, andávamos sempre ali, nadar para o Rio Homem, para aqui, para lá, e uma vez... Íamos a passar já, ao fim da tarde, já a caminho da pensão, eu vi assim uma vitelazinha presa, uma árvore, ainda muito bonita, ia mugir. E chamou-me a atenção e disse ao rapaz, ó João, está ali a fazer aquela e tal. Ah, vamos ver, vão matá-la, vamos ver e tal. Deve ser agora. E eu, infelizmente, sim, não devia ter ido. Mas, curiosamente, o que é a aldeia e o que é a cidade? Era um tipo de cidade aqui, era uma coisa terrível. Para um outro miúdo, que era da minha idade, aquilo era uma coisa que eu estava habituado e tal. E então, de facto, chegamos praticamente na hora. E quando atiram lá da árvore que ela estava e a começaram a puxar para o sítio onde ela ia ser abatida, ainda não tinha entrado a porta lá do sítio onde ia ser abatida, e percebi na vitela que ela tinha perfeitamente a noção de que ia morrer, não é? Que ia morrer, que ia levar. Então, essa frase, portanto, tu não sabes como vai morrer, pensei, esta é a frase que vai inquietar no possível, quer dizer, no possível, porque a guerra, não sei o que é, pá, que a guerra mundial, não sei o que é, mas ela pensa, é fraco, põe assim as pessoas um bocadinho e então. Pronto, e é daí que veio, então, a história do nome, não é? É um livro que se passa em Moçambique, na guerra colonial, sim. E estiveste lá entre 1968 e 70. E eu queria te fazer duas perguntas numa só, que é, por um lado, o que é que era ser alferes miliciano ranja em Moçambique em 1900, no final da década de 60, e se, que noção é que tu tinhas do que é que lá estavas a fazer, enquanto humano, portanto, alferes? Pronto, relativamente à noção que eu começo já por aí, eu estava numa posição, digamos, ideológica, diferente de hoje, portanto, em minha casa, era uma casa, eu vivia pais, tios, daquelas casas assim deste género não, porque era muito mais pequena, mas pais, tios, avós e não sei o que mais. Há uma canção italiana dos anos 70, que era a Casa de Irene, não sei se é aquilo ali, o velho que conhece, vocês vão ao YouTube e põem a Casa de Irene. Casa de Irene é uma italiana cantar, que é pá, a garrafa de vinho, não sei o quê, a Casa de Irene, uma casa muito animada com muita gente. E a minha casa, ou a casa dos meus pais, então, era assim. Ora bom, isto para dizer que a mesa também é uma mesa comprida e a minha família, sendo da pequena burguesia, mas tinha alguns elementos que tinham vindo, tinham sido ricos anteriormente, ou relativamente abastados, não sei o quê, depois baixaram um pouco, mas andavam no conservatório, frequentavam o cine-teatro do Porto, enfim, essas coisas, liam e tal. E tinha uma noção perfeita do que era esse absurdo da guerra colonial. E comentava-se lá em casa E eu seguia, pois dizem-me, oh, rapaz, tu não ponhas a falar nessas coisas lá com os teus amigos no café, mas era tal e qual, vem lá, então, isto é aqui que nós aqui a falarmos. Então, bom. E, portanto, eu rapidamente percebi tudo isso e, portanto, aquilo era, para mim era uma chatice ter que ir, digamos, malhar em gente pronto, que estão lá na terra deles, não sei o quê, não sei, mas, portanto, isto era... Eu não quero, agora também, puxar muito aqui à desgraça que me fizeram, mas vocês compreendem facilmente que era dramático, não é? Tipo, pensar naquilo, agora vou para lá, fazer o quê, usar aquela gente. Portanto, a questão do fugir estava sempre presente. E, sobretudo, quando eu fui numa fase em que já havia muita deserção, e ali à minha volta... Muita desculpa? Muita deserção, muita gente a desertar. E ali à minha volta, tu, por exemplo, está ali, ali à minha volta... Eu não fui desertar, foi refratar. Refratar, mas pronto. Exato. Houve ali, eu vivia ali no fundo da Rua Alves Cabral, depois a Rua Barão Floresta e depois na Rua da Boa Vista, eu formava ali um triângulo de 200 metros e havia três, mais ou menos da mesma idade, em que essas questões se punham e nós discutimos lá no Rio e no Guanabara, etc. E então o primeiro resolveu ir. Foi e estava lá 15 dias e morreu. Aquilo foi uma coisa ali, uma coisa terrível. Pá. Minha mãe dá um grito lá da mãe das irmãs e de não sei o que é que eu não sei se vai chegar a casa. Porque esse era mais velho que qualquer coisa. Depois, o do meio, chegou a vez dele, ele, pumba, depois foi andar para Paris e depois de Paris foi para a Suécia e não sei o que. Foi, como é que é dizer? Foi um empurrão final. E depois chegou a minha vez. Faltava ali mais meses, eu era o mais novo, uns meses ou um ano. Chegou a minha vez e eu então andei ali a balançar entre as duas coisas. O outro morreu. Não me lembro da última vez que eu ia ligar com ele e tive que ir ver. E tive que ir ver lá um aliarado. Depois o outro, que a mãe andava lá toda satisfeita e tal, ia à mercearia do meu pai tinha mercearia e tal, ele tinha desaparecido. Ah, ele desapareceu, mas eu não estou preocupado. Eu ontem vim dormir a casa, mas não estou nada preocupado. Eu andava toda aliviada. Depois, então, vai chegar a minha vez de tomar a decisão, vou então para Mafra, a princípio, fica sempre à espera que aconteça qualquer coisa. Estou para ter muita especialidade, podíamos sair, e nós escolhemos, eu escolhi logo fotocine, que é fazer cinema, fotocine, serviços administrativos, escolhi uma série de coisas, mas depois, sabe que aquilo acaba por ir para atirador e não sei o que mais, e tal. Depois já estava, adiei essa questão, e depois já estava... mobilizado, que era aquela, a grande palavra era a mobilização. Já foste mobilizado, não foi? Olha, sabes? Pinhas a mão assim, já, quem foi mobilizado? Porquê? Por a mão, falar baixo, não é? Sabes quem foi mobilizado? Até para não complicar muito, porque o fulano foi mobilizado porque podia querer, estou a falar de cidade e dizendo com estudos, não é? Com estudos médios. Quase podia haver uma grande possibilidade de se raspar, portanto, me convinha que também nasce a dizer que já estava mobilizado. Então, cheguei a minha vez e eu, então, foi um período muito difícil. Um período difícil porque eu não sabia, os meus pais não sabiam o que é que me haviam dizer. Não diziam nada, não, a ver, não. E eu andei ali a pensar naquilo e, então, havia de manhã acordava e assim, pronto, está resolvido, bye bye Brasil e não sei o quê. Mas depois, pronto, ao fim do dia, não, isso não é assim. Qual era o meu problema? Eu era um fulano, se é que ainda hoje sou, que a idade vai retirando sensibilidade. A pessoa pode saber coisas, pode saber muito mais coisas e ter muita experiência e não sei o quê. Mas há capacidades, de facto, que perdem-se para sempre. E alguma delas, a capacidade da pessoa se maravilhar ou se emocionar, já não são como era. Eu, naquele tempo, era um fulano, não tinha nada de romântico, nem coisa que se parecia, mas era extremamente sentimental. Era muito sentimental. E então, começava a dizer assim, a imaginar, bom, então agora vou-me embora daqui. Bom, estou bem. Os meus pais não podiam ir ver, porque não tinha dinheiro para isto, não podiam andar a correr para Paris. Isto hoje, eu agora tinha que estar sempre aqui a dar explicações que nunca mais acabavam. Então, não pode ir a Paris. E ainda agora eu ouvi, parece que para a Irlanda é 28 euros, custa, não sei o quê. Mas naquela altura, mas no facto não ia. Então, iam aquelas pessoas com massa, iam duas vezes por ano. Então. Ele, claro que não podia ficar. Vai acabar, a ditadura vai acabar, mas nós não sabemos se vai acabar, como é que vai, pode acabar eu já ser velho, ou não. E então ponho-me a imaginar, foi isso que eu fiz, foi esse exercício, imaginando. Portanto, agora vivo lá fora, vivo na Suécia ou em Paris, não sei o que, e depois começo a pensar, então, e depois não vou à Ribeira. Qual foi tão estúpida como ir à Ribeira? Eu hoje digo assim, então eu arrisquei o pelo para não ir à Ribeira. É um bocadinho pequenino, mas porque é certo, aqui para mim era um tempo, eu não vou para a Ribeira. E a Ribeira não tinha nada a ver com esta. Se era lá país, se aquilo era não sei quanto, eu ia para lá jogar o meio. Depois havia pronto, umas coisas ali pelas ruas assim, e era para ali. E não era só isso. Era a Ribeira, eu gostava muito da Ribeira. E depois, outra coisa quase que inacreditável, não é? Hoje. Então, depois, não vou às Antas. Eu ia às Antas com o meu velhotito e tal. Vinha ao Porto Benfica. Eu ganhava só Benfica e ficávamos todos satisfeitos. Até se abriu uma garrafa de champanhe. Então, eu não vou, nunca mais volto a ver o jogador que possa subir ali e tal. Eu vinha lá debaixo do chão. Para mim, aquilo era uma coisa fantástica. Hoje, os gajos vêm assim já. Não é? Mas, antigamente, eles vinham debaixo do chão. Subiam umas escadinhas para o estádio. Nunca mais vejo o Porto, não havia televisão para ver o Porto, obviamente. E aqui eu disse, não consigo. Portanto, foi uma atitude, podemos dizer, de fraqueza. Agora, eu pensei, opa, também lá estava, eu vou lá para fora, também, eu já sabia como aquilo era, eu não estou agora a ver agora ali um pertinho, é preciso matar este pertinho, pum, pum, pum, mato. Não, na guerra ainda nem se vê o inimigo, não é? Que eles estão lá longe e tal, fazem uns tiros, não sei. Não é bem assim, porque às vezes posso ver o mesmo. E eu vim a verificar que até tive um encontro com um. Mas pensei, bem, vou arriscar. E arrisquei. E depois, quando tomei a decisão, pronto, fiquei tranquilo naquela base. Pá, a sorte é a morte. Pá, agora, pronto, já está. Tinha uma coisa para resolver, está resolvida. E lá fui. Agora, a consciência do que era ser Alfés de Ranger naquele tempo era muito difícil, sobretudo pelo seguinte: não é pela parte operacional em si, a parte operacional já era difícil porque estávamos reservados para as operações especiais, ou portanto para estar os golpes de mão às bases da guerrilha, ou então para situações em que as nossas tropas estavam cercadas, era preciso ir lá a alguns calos ou qualquer coisa. Portanto, a parte operacional era muito difícil, era mais difícil da guerra. Mas havia uma outra questão que não era menos fácil, e essa passava-se mesmo dentro dos próprios acampamentos onde estávamos, que é o seguinte, e aí tenho que explicar muito rapidamente as chamadas tropas da elite, não gosto muito do tipo de nome, porque eu acho que a elite somos todos, mas onde há uma pessoa, há uma elite, pá. Na sua diferença e na sua capacidade de ser diferente de tudo, está uma elite. É assim que eu vejo. Não é para ser agradável, não é para vocês gostarem muito, mas sinceramente, é o que penso, e eu penso e o que sinto. Pronto, mas as chamadas tropas da elite, que são fuzileiros especiais, rangers, comandos e paraquedistas. Não é? Paraquedistas, comandos, OES, operações especiais, e fuzileiros. Fuzileiros especiais, porque os fuzileiros não são fuzileiros. Lá nas suas diferenças, mas essas todas, com exceção das operações especiais, tinham uma característica, era desde o comandante ao soldado, eram todas daquela especialidade. Portanto, entre eles, não havia, como é que é dizer, quando estavam juntos, eles não andavam ali, este é comando, é comando e aquele também é comando, eram todos comandos, o paraquedista e tal. No caso das operações especiais, isso agora mudou já depois do 25 de Abril, hoje as operações especiais também vêm do soldado oficial, mas naquele tempo não havia esse conceito. O conceito era, na tropa chamada normal, uma chamada tropa que fazia aquela quadrícula, estava lá no mato, naqueles acampamentos, todas essas companhias levavam sargentos e oficiais, levavam um sargento e um oficial, para dentro daquela companhia formarem pequenos grupos, quando lá estivessem já com a guerra a correr e um vento, e aplicavam as técnicas que lhes ensinavam em Lameiro para ver a determinação do pessoal, reações, como é que reagiam, etc. para formar esses pequenos grupos, que depois, quando houvesse uma situação complicada, atuar, porque muitas vezes não dava tempo a essas tropas para chamar os comandos, para chamar os paraquedistas, estavam a 300 quilómetros, não sei o quê. Entretanto, a situação já se tinha acabado. Vamos imaginar, está aqui uma companhia aqui no Porto, e há outra que está em Santo Tirso, ou não sei o quê, e ali pelo meio há uma confusão, eles não saem dali, não sei o quê, estão ali. Ora bom, muitas vezes não é possível vir tropa, não sei de onde, quer dizer, quando lá chegam, já acabou, já foram mortos, já não sei o quê. E então, as próprias companhias ficaram dotadas desses fulanos, que são uma espécie de enrascas. Havia uma série na televisão, que era o MacGyver, não sei se você ainda tinha presente ou não, era um gajo enrascado com qualquer coisa, enrascado. Ora bom, esses gajos das operações especiais tinham um treino, tinham um treino exatamente próprio para isso, que era por isso que era superior, a formação era superior à das outras tropas, porque aprendiam a fazer tudo, quer dizer, nós não éramos chapadores, mas se fosse preciso estar alguma coisa para usar, rapidamente e facilmente, portanto, mexíamos com explosivos e TNT, enfim, trabalhávamos com isso tudo. Mas em comunicações, não eram os tipos das comunicações, mas pegávamos em qualquer rádio, fosse qual fosse, e quer dizer, podíamos nem saber o nome dele, mas pegávamos naquilo e começávamos a saber onde era, onde não era, e tal, e punha-se o rádio a funcionar. E assim sucessivamente, nas especialidades todas as unidades, incluindo os próprios cuidados, como a gente, de saúde, quer dizer, aquele género, pá, se há um tipo que parte uma perna, e a perna virada ao contrário, o que é que se faz? A tal, ou não sei o quê, todas essas coisas se aprendiam. Bom, e então, qual era a tal dificuldade? Foi esta questão que puseste. Esta dificuldade era, portanto, nós andávamos enfiados no meio da tropa normal, com... A única coisa que nos diferenciava é que tínhamos uma boina diferente, era uma boina verde, um verde musgo, assim um verde sujo, um verde um bocado camuflado, a dos paraquedistas é assim, um verde alface, assim muito bonito e tal, mas a outra é assim mais camuflada. Ora bom, e então estávamos ali no meio da malta, e as pessoas são diferentes, e o convívio diariamente com uma malta que estava ali também estressada, chateada, pá, não sei quanto, muitas vezes olhavam para aquele fã que era das operações especiais e a tendência era um bocado gozar, um bocado, pá, olha este, que bom é que é, e não sei o quê. Portanto, estava sempre sujeito ali àquilo, aquilo era chato. Embora, eu com o meu feitio, com a minha capacidade de relação, e como jogava futebol, mal, mas jogava... e como tocava viola mal, mas tocava sempre, e, portanto, acabei por me tornar para ter. Mas depois, nesse aspecto, fui bem aceito e tal. Mas depois, quando havia uma situação complicada, e o capitão da companhia punha-se a medir aquilo, e dizia assim, epá, também haja consciência, também não vou agora mandar este plano, com meio dos atelanos, fazer não sei o quê. Há limites, e não mandava. Eu senti uma pressão muito grande dentro do acampamento, se fosse para a cantina eram bocas, eram aqueles olhares, eram não sei o que, outros eram diretamente, não sei o que, ao fim e ao cabo, aí eu passei especiais, sei o que, tanta coisa, vai fazer os golpes de mão do helicóptero, nós vamos a pé, não sei o que, mas agora é que era, não sei o que. Ora bom, e ali, de facto, eu senti essa grande pressão e fiz meia dúzia de disparates, me saíram e me calharam bem. Ali meia dúzia, felizmente nem meia dúzia foram, não chegaram a meia dúzia, mas fiz alguns, que por não ter resistido, digamos, àquela pressão, isso também tem a ver um pouco com uma característica que já tive mais, hoje não, que é a tal a velhice, nesse aspecto tem-me ajudado, que eu costumo até usar uma frase feita, que arranjei para... que vale um discurso, que é o desiludir alguém. Ora bem, isto é muito bonito, pode ser muito bonito. Agora, só que quando, mas muitas vezes é preferível, é desejável que se desiluda alguém, porque a expectativa de outra pessoa às vezes também é muito má. Se agora, sei lá, que esta amiga me diz assim, vamos ali fazer um assalto a não sei quem, não sei o quê, e pá, não, assaltos não fazem, pá, vamos lá, não sei o quê, não faço, mas eu para não a desiludir-se, pá, então vamos lá fazer o assalto, aí a coisa não está a funcionar bem, não é? Ora bom, e essa história de não querer desiludir e não sei quando, levou-me de facto, é, pronto, respondendo à tua pergunta, o ser ao pé arranjas naquele tempo em Moçambique, num tempo muito agitado, porque a guerrilha queria evitar que se fizesse cabarabaça e os portugueses queriam fazer cabarabaça, era uma coisa que eu não percebia muito bem. Porquê? Porque achava, pronto, era uma coisa boa para eles. Mas depois vinha a perceber que aquilo criava desenvolvimento económico, os partidos tinham bicicleta, ganhavam, tinham rádios, tinham coisas, e então já não queriam ir para a guerrilha. E lá o comissário da Frelimo convidava-os para ir para a guerrilha e tal, e dizia, pá, eu gosto tão bem agora, tenho dinheiro para cerveja. Até já tenho ginga, que é bicicleta motorizada, e cantante, que era o rádio, e não sei o quê, então agora é que vou para a guerrilha. Bom, e a dificuldade era um bocado, essa que senti foi um bocado essa, foi o estar no meio de, digamos, de malta, que quando chegava às horas complicadas, quase que exigiam, eu sentia-me mal, posso contar, essa também foi a situação como um domingo à tarde, o pessoal estava a ver o futebol, aqui da metrópole, não sei o quê, e de repente começa, nas transmissões, no posto de transmissões, foi tudo a correr para lá, também fui ver o que era, era um rádio, estava um rádio em exploração aberta. O que é exploração aberta? É dar notícias sem código, aquilo é tudo com código. Embora os códigos eu tinha no café, já estava a falta de saber o que era uma mic, era uma mina, já sabia, não sei o quê, bom, mas era tudo cifrado, mas ali não, era um fluel, que era aqui de Gaia, e era, e lá continua a ser. Estava com uma secção, uns 10 homens, ou coisa, eram, já perdi um bocado a noção dessas coisas, das quantidades lá, das tropas e tal, a tomar conta de umas máquinas de engenharia. Andavam lá por uma ponte, sobre um rio, não sei o quê, depois a guerrilha andou ali a chatear, as obras ficaram interrompidas, e então era preciso retirar as máquinas não tinham sido retiradas, mas para a guerrilha não estragar as máquinas, estavam lá sempre uma secção a tomar conta daquilo. E havia lá umas manilhas de cimento, muitas ficaram lá abandonadas, e toda aquela malta estava lá no meio das manilhas, não era fácil desalojá-los ali. Então. Bom, mas um dia, nesse domingo à tarde, esse fogueiro que estava lá, então, já estava ali há uma semana, ele ia ser rendido na segunda-feira, portanto, comprei um bocado estressado, ali enfiado, ali naquela pasmaceira, depois sempre atrapalhado, sobretudo à noite, tinha medo que ele era uma zona de infiltração, sempre com medo de ser atacado, então já estava com os nervos em franja. E eles chegaram ao fim da tarde, começaram a flagelá-lo, quer dizer, a disparar para lá, e não sei o quê, e ele entrou em pânico. Em pânico, quer dizer, viu-se acostado, e então faz um disparate que é começar a mandar a rádio dizer, estamos a ser atacados, venham cá depressa, senão ficamos cá todos e não sei o quê. O que é que ele falou com ele tranquilamente? Disse, olha, tenha calma, olha, já sabe uma coisa, ou seja, é o primeiro a compreender isso, a picada está de certeza minada, de certeza, e há certeza uma emboscada, porque isto é dos livros, quer dizer, faz-se uma flagelaçãozinha e depois para a tropa vir ajudar esse. E depois a grande confusão está antes. Há ali minas, certeza, está ali uma emboscada preparada. Portanto, deixe estar, tenha calma, que isto. Agora já não há helicópteros, já à noite, para evacuações, não há nada, isto está fora da questão. Aguente sair, eles não disparam. Diga aos homens para não dispararem. Deixe lá estar no meio das manilhas, que eles não vestiram. Só com canhão sem recuo, que o canhão sem recuo era uma coisa que também usavam em Moçambique, as guerrilhas foram usar em Moçambique e na Guiné, já um canhãozinho, a tomar do jardim do ano. Mas ali naquela zona nós temos que não tinha um canhão sem recuo. Pronto, tudo muito bem, mas passado um bocadinho eu começo outra vez, entrou naquilo, depois começa a anoitecer e então criou-se um ambiente terrível, terrível ouvir aquela exploração que aquilo. Pela rádio aquilo ainda dramatiza muito mais. E entra no sentido, de facto, esta pressão muito grande. E pensei, mas pus-me a pensar, mas isto é um disparate, o que é que eu lá de noite vou aqui fazer, não sei o quê. Nem se vê nada, o que é que eu vou fazer aqui. Mas a pressão foi tão grande que eu às tantas fui ter com o capitão e disse, olha, pronto, só com voluntários. Voluntários, eu digo aos meus homens, tinha-os bem escolhidos, a comissão já ia adiantar, tinha-os bem escolhidos, tirou os testes, e posso propor a alguém que disse voluntários, se for é voluntários, vou lá. E eles, ah pá, não posso ser disparado, não sei o que. E acabei por o fazer. Acabou por correr bem, porque conseguimos evitar essa zona que, de facto, efetivamente estava minada e que havia lá uma escada montada. Fez um envolvimento, deixamos uma viatura, só ficou uma viatura lá enfiada no meio das árvores, enfim, aquilo era relativamente próximo. Depois, enfim, eles não estavam a contar com eles por trás, ou para ali um tipo tem umas coisas, não sei o que, ficaram assim um bocado e fizeram-se a andar. E nós aproveitamos então para entrar lá naquela zona protegida e tal. É isso, custou uma coisa a um alfés da tropa que lhe podia ter custado a vida, da tropa da Força Aérea que lhe podia ter custado a vida. O alfés, às vezes, tinha acabado de chegar, tinha pai de 2 meses. E estava lá no sítio onde tinha os aviões, Francum, chamado Francum, uma base aérea, e estava a ouvir aquilo também. E começou a ficar muito impressionado e foi ter ao comandante da Força Aérea e disse, é pá, deixe-me ir lá com o T6, mandar lá umas ameixas, eles chamavam ameixas, mandar umas ameixas. O comandante disse, não, você de noite não voa, de noite não há ponto de sofrência, não há nada, é só gente, pá, só pilotos muito traquejos e com muitos anos e do quadro, é que se podem fazer uma coisa dessa. Você está aqui a acabar de chegar, não há, no mato de noite não há uma luz, não há nada para você se orientar, você perde certeza absoluta, portanto não há nada a fazer, portanto não vai nada. Pronto, não vai nada, não deu. Ele foi para o quarto e começou a pensar naquilo, entretanto eles foram jantar, estão todos a jantar na mesa e ele faltava ali, então o Alfredo veio. E o comandante disse, ah, ele não deve estar bem disposto, o pateta queria ir para ali mandar umas ameixas, eu não. Mas estavam a dizer aqui, aliás, tantas ouvidas, um terceiro. O tipo que eu a pensar naquilo, deixou-lhes injuntar, vai ao hangar, puxa o avião cá para fora e vai ele ter seis para ali fora. Ora bom, e aconteceu aquilo, porque não disse, ele ali, não encontrou nada, perdeu-se, não sabia para onde é que havia de ir. Andou, depois começou a ficar sem gasolina, aliás o avião até estava quase sem gasolina, nem deu hipótese de abastecer, e viu-se aflito, o que é que ele esperou que a gasolina acabasse, e que ele começa a dar os sinais todos que a gasolina estava a acabar, injetou-se, e lá veio para aquelas por aí fora, esteve engalhado maiar, deixou-se lá estar durante a noite, mas depois estava com medo que o galho partisse, não sei o quê, contou-me depois, bom, mas depois lá conseguiu sair e dormiu encostado à árvore, ou dormiu encostado à árvore, coberto por paraquedas, então. Outro dia de manhã pôs-se a andar, mas não sabia para onde é que havia de ir, aquilo não, mas essa sabana, umas árvores daqui, até lá, andou, entretanto, montou-se uma operação medonha à procura dele, tudo que era tropa, veio tudo cá para fora, ele ia fazer uns por aqui, outro por lá, mas aquilo é procurar a chamada agulha no palheiro. Aquilo, nós estávamos, portanto, fez ali um perigo, que achamos que era mais ou menos onde ele poderia ter caído, e era o primo da Bélgica, tinha a área da Bélgica, disseram, isto é a Bélgica, é que não fosse a Bélgica, está lá a pé, por aqui e por lá. Bom, aquilo era mesmo um descarte de consciência, então essa operação durou 4 dias, parece que era, 3 dias, que era o mínimo, depois deu-se mais um. E o fulano não apareceu. Entretanto, eu regressei, então, o dia de manhã, lá para o sítio onde estava a companhia vazia. Então, mas o que é que se passa? Esta malta, sabe o que é que foi? Contaram-me, foi o Azevedo, olha, perdeu-se, olha, não sei quem, anda aí tudo à procura dele. Então, eu fiquei no acampamento sozinho, lá, enfim, a ver passar as horas. Epá, e não é que, então acontece uma coisa inacreditável. Ao fim do terceiro dia, eu estava cansado de estar ali e ver a outra malta toda por lá, e começa a chegar o capitão, e disse assim, deixe-me ir, pode ser que eu me importe. Foi então quando eu me disse, como é o gabinete dele, o ministro, isto é extraordinário. Esta é a área que tem aproximado, que está a ver agora. Andam não sei quantos batalhões por aqui, há três dias. Epá, veja-se na tenda. Não há. Isto é o chamado cargo de conselhos fáceis que tem que se fazer. Aliás, tinha que ser três dias, fez-se quatro. Tá. E eu, então, tudo bem, tá. Mas caramba, mas eu não. Aí, mas sim, é uma questão de fé, deixa-me ir, vai ver que eu não sei o quê. Tá. E eu. Só faltava a mesa da fé. Só, pá, tenho que ter uma fé, uma esperança. Não. E diz ele, pá, você queres andar daqui para fora, já estás cansado de estar aqui. Então. Ora bom, e então, é pá, vai lá. Ah, pá, mas tudo bem, vá. Eles já me poucas viaturas, já ficaram praticamente quase sem nada ali dentro. Ainda se pegou lá numa Berlier, que é uma viatura grande lá. Pronto, ó pá, ponha-se a andar, olha, felicidades. Arranjou-se ali um motorista e mais não sei o quê, fomos para a picada. E ainda me lembro, como se fosse hoje, disse assim, depois a picada, era uma estrada, uma vira para aqui, para aqui, e à esquerda, mais à frente vira-se para não sei para onde. Andamos um bocadinho e diz assim o motorista, olha, e agora para onde vamos? E eu, opa, opa, segue em frente. Andamos assim umas horas, segue em frente, ele está bem. Epá, e não querem vocês saber, essa devia eu ter contado, mas eu quis uma coisa muito pequenina e isso não é uma história, digamos, que se deparasse com frequência às tropas portuguesas, portanto, não fazia aquelas coisas raras. E não é que eu não o encontrei, nem ele me encontrou a mim, quer dizer, quase que esbarramos. É uma coisa absolutamente incrível. Quer dizer, ia por ali a fora e a picada tinha assim uma espécie de caminho de pé posto, chamado caminho de pé posto assim à direita, e quando não se ia passar, eu próprio, aliás, sempre que eu sabia que havia ali um caminho, já tinha ali passado muitas vezes, aquela coisa, e quando vou olhar, vejo um tipo, eu, aliás, o motorista também viu, e travou logo assim à frente, e vinha ali, era um, eu trazia o fato assim de voo. Ele era um tipo magrinho, era mais novo, muito magrinho, e então com aqueles 4 dias estava, era um esqueleto. Aliás, viam-se os ossos, ele já estava quase, os ossos já se conheciam, e com os olhos encovados, e eu olhei para ele e disse assim, epá, só posso ser o Azevedo. Mas eu já nem o conhecia, era assim o Lito e tal, só posso ser o Azevedo. E o tipo, então, tentou rir isto, mas não conseguia. Eu fiz assim, qualquer coisa tinha assim, imitar o riso. E até eu saí logo da Berlia. E então fiz uma coisa que nunca mais volto a fazer na vida, porque não vou ter essa possibilidade, que é pegar um homem, assim, como quem ficasse na Cristina, não é? Ficava assim, e subi logo com ele para a Berlia. E assim, epá, eu estava sem peso. Bebeu logo ali água e não sei o que mais. E estamos ali um bocadinho parados, um pouco. Até depois eu fui mandar um rádio e não sei o quê, a ver que já tinha aparecido, portanto que as pessoas podiam nos gostar, ao quarto dia embora. E então, ele contou-me ali muito resumidamente a história. Tudo andou e tal, chegou a certa altura, depois não via nada, depois resolveu arriscar, já sem forças, subir uma elevação. Penso que aquela elevação, subir ali, depois pode ser que veja uma picada, uma coisa qualquer. Lá foi. Desgastou-se a subir aqui e quando lá chegou viu muitas outras inovações, não sei como é. Portanto, andou e o que é que ele resolve fazer? Já sem forças, desidratado, encostou-se um bondeiro, assentou-se ali e preparado então para morrer. Eu achei aquilo terrível e tal, e ele disse-me, olha que nunca pensei. O meu medo foi no primeiro dia, e no segundo dia, para aí, depois a seguir, quando se encostou ali, digamos, sem força, e agora já não vou armar lá ali, portanto encosto-me aqui e fico aqui. Portanto, sabendo que era, digamos, para morrer, mas estava num estado já de pauperação, de tal modo pauperado, etc., que aquela noção de que se ia ali apagar, Não era dramático, quer dizer, era, no fundo era um descanso, quer dizer, era descansar, eu sabia que ia descansar para sempre, então, não foi assim uma coisa tão... Bom, isto aí assim foi, depois a seguir já não se aguentava nem sequer sentado, então deitou-se, pôs-se assim, deitou-se e fechou os olhos. E pronto, estava preparado para outra, ficou aqui. Mas que não é aquilo, não foi. Encarou aqui com naturalidade. Já estava tão gasto, que aquilo era uma coisa normal, natural. Já sem ter capacidade de se amedrontar ou isto aquilo. E às tantas, de uma das vezes, que abre os olhos, o que é que eu vejo? Vi uma cobra em pé, assim, olhar para ele, assim, aquela coisa da cobra, e assim, ficou assim, a 1 metro dele, ou menos, assim, parece que assim a faroliná-lo, como fosse um farol, assim, a ver o que era, e ele, com as minhas medidas, faz como a guarda-redes, tirou-se assim em volume, agarra a cobra assim abaixo da cabeça, trala logo para a boca, mete-lhe os dentes assim abaixo da cabeça, hein, e entra, e bebeu-lhe o sangue. E diz ele, epá, eu fiquei assim, epá, não sei o que, e diz ele, até ao dia de hoje foi a bebida mais saborosa que vi, fresquinha, boa, e depois, não era só isso, além de ser fresquinha e boa, era golo a golo, ele a sentir-se a voltar outra vez à vida. Aquilo é muito forte, o sangue de cobra é muito forte, é muito... Tanta vitamina, ela tem uma história que acabou bem dentro do. Essa foi uma história que acabou bem com menos para o Azevedo. Para o Azevedo acabou bem. Deixa-me só, não sei se ias ainda acrescentar mais alguma coisa sobre esta história. Não, tá, eu acho que interrompeste na altura certa, não sei porquê, porque daqui para a frente são pequenas minudências e ele acabou bem com a história da cobra. Posso acrescentar só um pormenor? Aquilo deu-lhe força suficiente para ele ainda andar mais uma temporada, mais umas horas largas, nesse fim de tarde, e depois ao outro dia de manhã, que é tal quarto dia de manhã, viu o caminho de pé posto, seguiu sempre e foi dar uma palhota única. Eram as palhotas que a guerrilha usava em certo sítio, ficavam só isolados, normalmente tinham um casal de velhotes, ficavam só ali encarregados de saber os movimentos. Se a tropa passava, se ouviam, não sei. E de vez em quando as patrulhas da Frelimo passavam ali, então, não sei o que, eles passaram aqui no bazar, há 15 dias que passam, há 15 dias que não passam. E passaram nesse casal de velhotes e eles ajudaram-me, deram-lhe, mataram uma galinha, fizeram-lhe uma canja e não sei o quê, e disseram-me como é que ele devia, sempre como é que ele devia ser. E ele assim fez. Quando ele veio ao acampamento mais próximo, etc., ele ficou com aquela ideia de regressar depois àqueles velhotes e tal, e ajudá-los, e pagar-lhes aquilo tudo e não sei o quê, antes não tivesse feito, porque quando lá chegou ao sítio, e já devidamente acompanhado por tropa e não sei o quê, os dois velhos estavam lá mortos, e todos, quer dizer, mortos nem a tiro, portanto, apunhalados, mas quer dizer, foram mortos selvaticamente, quer dizer, foram picados para que eles morressem, mas para que demorassem muito tempo a morrer, porque eram os dois ali ao sol, já estavam mortos, não sei o quê, portanto a guerrilha ficou lixada com aquilo. Portanto, aquele mito de, portanto, que nós temos aqui na cidade, o Che Guevara, o Mais Correio, né, guerrilha e tal, quando a guerra, seja o que for, seja da guerrilha, seja o que for, para além das razões. Posso saber, justas e injustas, as razões, mas depois aquilo geram situações desse género. Não há desculpa para fazerem aquilo onde não fizeram. Por mais que a Revolução tivesse as suas prioridades, etc, etc. Muito bem. Não sei se... Não esqueçam... Antes que volte outra vez a alguns episódios, tens alguns nestas histórias que contas aqui. Eu ia voltar atrás e àquela pergunta da noção que tinhas, que estavas lá a fazer, que é que consciência política tinhas do teu papel naquela altura, naquele momento. Exato. Pronto, eu naquele momento já estava suficientemente industrial no mercado e noutros lados, portanto, para perceber o essencial daquilo, que é, e é uma coisa muito simples, aquilo era uma terra. A África era daquela gente, aquele sítio da África era daquela gente, e um dia os portugueses foram para lá, e estavam numa terra que não era a deles. Portanto, então, fazia sentido que eles nos quisessem tirar de lá. Portanto, isto era muito fácil de entender. Entretanto, houve uma coisa que me não é que me tenha feito mudar esse entendimento era um entendimento possível. Mas quando exatamente estive em Lamego, a parte psicológica era muito intensa e muito forte, etc. E como é que eles resolviam essa questão? Resolviam-na muito bem. Resolviam dizendo o seguinte. Vocês, se pensarem bem, só podem dar razão à população das colónias. Tem outra saída. Aquilo é dele, não é nosso. E a pessoa chega a ouvir aquilo, até fazer aquilo. Pois, em Mafra e nos outros lados, etc. Não era esse. Então nos comandos, então é a pátria, não sei o quê. Isso são patéticos, não é? Primitivos e patéticos. Mas ali não. Aqueles tipos, de facto. Estás a falar da altura da formação do Sim, da formação do Régio. Aquilo, de facto, eles eram refinados e eram bons. Eram bons, tecnicamente eram muito bons, quer na parte operacional, quer na parte das ideias. E como é? Portanto, esse problema, como é que eles o resolviam? Eles resolviam, mas com uma grande convicção. Vocês vão chegar ali, não sei o quê. Ora, para já vão ver uma coisa. Vão ver. Essa história, como há. Não há racismo, que não há colonialismo, isto é tudo uma conversa fiel. Vocês vão lá chegar, vão ver onde parar. O branco ganha o dobro do negro, não sei quanto, não sei o quê, enfim, essas coisas todas e tal. Vão ver muitos abusos. Portanto, onde se der um ranger, vocês não se podem, se assistirem um civil qualquer, não têm problemas, não têm medos, ou não sei o quê, um civil qualquer, ou a maltratar um negro, ou a discriminar, ou isto aquilo, vocês têm que imediatamente atuar e, portanto, dar razão ao negro, se for caso disso, não sei o quê. É por causa, então o que é que pôr lá? E então qual era a teoria? A teoria era esta. Portugal já devia ter dado independência há muitos anos. Mas antes de ter dado independência, já lhe devia ter dado os mecanismos, já os devia ter desenvolvido suficientemente para eles se poderem saber gerir e saber, etc. Não o fizemos. Não o fizemos, estamos ali há 400 anos. E agora o que é que vamos. Agora o pior que pode dar agora àquela gente é como estão outros imperialismos preparados para abocanhar aquilo. No caso de Moçambique, a China e tal. E também a União Soviética, mas mais a China. No caso de Angola, mais a União Soviética e tal. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que nós vamos sair de lá e esses tipos de jogos estão a ser apoiados. A guerrilha julga que está a ser apoiada para que depois no final tornam-se independentes e vão viver, enfim, vão ser livres e independentes. Não, eles vão ficar lá com. Vão pagar esta fatura toda e tal. Portanto, o que é preciso fazer já? É preciso atrasar o mais rapidamente possível o trabalho que passa à guerrilha para fazer o seguinte, para criar as tais condições à população, desenvolvimento de escolaridade, dessas pessoas, de dar-lhes, digamos, níveis de vida razoáveis, para que depois, e que criem quadros, e que haja mais pessoas, e que haja tudo isso, para que depois, a seguir, entre então num processo de descolonização, não é descolonização, na altura não havia o termo de descolonização, de transição lá para passar os poderes para eles, mas com isto agora é a pior coisa que se pode fazer. Está há 400 anos a escolas e agora, agora não podemos mais, vimos embora e deixamos entregues aos chineses isto e aquilo. Aquela gente não merece isso. Já que não andamos bem com eles, ao menos. E isso fez-me sentido. É naquele momento que fez-me sentido, de facto, sim senhor, de facto, nós somos fuleiros e era um bocado, mas era um bocado esta de nós, vocês vão ver. Desculpem lá, mas era assim que era. Nem coisa, nem saímos cima. Aquela frase que há, nem saímos os portugueses. Pronto, é isso. Vamos pela primeira vez ter coerentes. Muito bem. Queres mais alguma pergunta ou não? Quero, agora tenho baralhas porque foste tão abrupto na tua paragem. Pois, já sei que é porque eu tinha pensado agora. Que é a questão, a Frelimo era o inimigo, não era o moçambicano que era o inimigo, certo? Quantas vezes te defrontaste com o inimigo, assim cara a cara? Já tive muitos contactos com eles, mas sem ver, não é? Tive muitos contactos com ele, portanto, quando haviam uma emboscada, havia um contacto com o inimigo. Quando, se eles vinham atacar o nosso acampamento, havia um ataque, mas simplesmente as coisas não se deu, não é? Assim, quando íamos às bases, também fazia-se aquela aproximação, depois quando começava a ocupar o que é aquele fulgutório de Madrônio, que aquilo é. Eles também fogem, aquilo para fugir, aquilo eram espetaculares. Aliás, estavam treinados naquilo também, estavam no terreno deles. Aquilo. Quando acontecia qualquer coisa, mas estávamos a aproximar que não era, aquilo fugiu como uma versão. Portanto, nas bases, praticamente nós estávamos quase que em cima deles, e admito que muitos deles fossem, fugissem, mas furados, e que fossem baleados para longe, para tratar. Mas agora, vi esse do rádio, tive que o ver, né, e até que me ver com ele, bastante tempo, e um outro, tive que o vi de longe, e que me aconteceu o seguinte: eu ia fazer um golpe de mão ali junto à base, muito próximo da Zambia. A seguir era logo ao Zambia, havia ali uma base, uma coisa de passagem, mas era uma base, da ferro. E então, ia ali, nem se aconselhava helicóptero, porque aquilo permitia uma aproximação muito boa, porque o capim estava alto e ondulava com o vento, portanto era possível aproximarmos quase, estar lá quase que em cima daqui, e o helicóptero até podia ouvir assim, não sei o quê. E então, fui para ali para um acampamento, que chamava-se Catacatismo, não lembro como é que chamava aquilo. E é engraçado que a pessoa vai ali à rua, não sei o quê, não se lembra, e não sei o quê, depois coisas da quarentena, não lembro bem, Catacatismo, como é que isso é. Estão lá uns alferes, lá também, outra tropa, não sei o que mais, e estavam lá, dois alferes, um vive aqui no Porto, que eu já tinha alguma fama por causa da história do Rio, tinha apanhado, e de outras coisas, enfim. Tinha tido um prémio que era lá o governador-geral, que era conhecer aqui à metrópole, ao ministro, já tinha alguma popularidade, e aqueles tipos, que era uma tropa normal, e aquela curiosidade, então. E um deles disse-me: é pá, amanhã deixa-me ir contigo, que é para ver como é que nós fazíamos aquilo. Então. Eu não gostei muito, não gostei nada, porque nós funcionamos em parelha, e é, portanto, é isto, não é? Portanto, um cobre isto e o outro cobre aquela outra parte, não é? Nos mesmos grandes. E portanto, um tipo ali é sempre um tipo perturbador. Depois as aproximações aos objetivos eram feitas com grande rigor e com grande paciência. Aquela malta foi muito treinada para aquilo. E a malta da tropa normal não fazia, era descuidado e pisava galhos e isto e aquilo, fazia barulho e tal. E é aquela tal história de desiludir alguém. Eu disse: como é que é isso? Então, e quando vi que era mesmo uma espécie de crença, acabei por dizer, estive a jogar cartas, não sei o que, até de madrugada. Aliás, fizemos uma direta. Em vez de ir dormir, fizemos uma direta. Assim. Bom, e à última da hora, há um outro que me diz assim, epá, também quero ir. E não sei porquê, naquele momento eu pensei, este caso, houve qualquer coisa nele que não gostei. Mas estava longe de pensar o que é que podia ser. Mas o que é que foi agora que te deu? Então, também quero ir, não posso. Não é? Levas os santos e não... Eu disse, está bem, olha, faço parelha com ele, estive até a ensinar que era o jogo de parelha, está bem, mas bom. E então, lá fomos. Eles portaram-se muito bem, fizemos a tal aproximação muito boa. Estava a amanhecer e então, de facto, vi um guerrilheiro que estava sentado, um guerrilheiro, um turra, naquela altura eram guerrilheiros, eram turras, um turra, portanto, sentado, uma farda preta, nem estava de camuflado, uma farda preta, sentado assim junto a uma fogueirinha. A fogueirinha não estava acesa, mas tinha ainda fumo. Disse que era uma fogueirita, e então o sol em África era assim, tem que é mais forte, é mais vivo, dá mais luz, e ele tinha uma Simonov, que é uma arma soviética, mas com a baioneta enfiada. E então a luz do sol, uma vez que mexeu, a luz só brilhou na baioneta. E eu lembrei-me, uma das coisas que dizia em baioneta, baionetas, facas de mato, tudo isso, muito cuidado. Tudo, no mato tudo se vê, não sei o quê. E de facto, eu acho. Ora bom, eu ali podia ter feito uma coisa, podia. Eu não era bom no tiro de pontaria, de sniper, aquela coisa de criminal. Era só um tiro instintivo. O tiro instintivo é que era bom. Mas em tiro de pontaria não. Mas avançava um pouco mais e podia, de facto, tê-lo abatido. E era isso que em princípio, se devia ter feito. Mas, pá, achei. Não tomei a decisão. Bateram bem. Mas, de qualquer modo, continuamos a avançar. E esta punição ligou hoje. E não é que aquele fulano, que à última hora, assim de manhã e tal, eu também quero, também vou, não sei o quê, de repente, levanta-se, assim do capim, capital, assim, levanta-se, portanto já ficou descoberto, assim com a gente assim na mão, quer dizer, assim, nem sequer apontado, e começa assim aos berros, como aos piratas, ei, não lembro, e não sei o quê. É para um homem que estava para aí a 200 metros, não faço ideia, perdão-me tudo, desapareceu logo, quer dizer. Nós nem sequer estávamos ainda em posição de até poder começar a abrir fogo, só começamos a abrir fogo mais à frente um bocadinho. E quando lá chegamos, não era uma grande base, era uma base pequenita, devia ser um posto de passagem, não sei o quê, mas de facto eles estavam ali, estavam de facto ali a descansar. Ali podíamos ter tido, ali certamente tínhamos ali um sucesso qualquer. Ora bom. E ficamos todos olhando uns para os outros para a patetice daquele tipo. Eu nunca percebi o que é que se passou. Só depois, muitos anos depois, eu rememorar isto, chamava-se Bosta. E até com este ao pé daqui do Porto, sem rememorar aquilo depois, é que percebi o que é que se passou. E ainda bem que eu fiz aquilo. Ora bom, era um tipo que vinha de Coimbra, tinha sido júnior da Académica, tinha chegado a jogar, parece que na Académica tinha na Zeda. Não? E andava naquele ambiente da República, muitos José Afonso, muita coisa, e a Rosa do não sei quanto, e já andava muito daquele ambiente. E, portanto, ele foi ali para sabotar aquela. E conseguiu, fez, foi uma forma patética, para fazer isto. Passei-me e tal, eu vi. Inconsciente, foi saltar aquela coisa, não, bem que o fez hoje, mas digo, então foram as únicas vezes que vi, de facto, tipo, nitidamente agredido, porque eu tenho 2 anos hoje, e atenção, porque há quem tenha feito 2 comissões ou 3, né, e não tenho visto nenhum, né, portanto, nem posso queixar muito. Uma comissão, quantos anos? Uma comissão são 2 anos. Normalmente eram 2 anos. Eu só fiz uma, porque era miliciano, mas havia alguns milicianos que depois enverdavam pela carreira militar, que eram lá mais 2, né? Enfim. O outro encontro com o inimigo é o mais conhecido, em que tu lhe saqueias, digamos, pois. Sacas o rádio portátil. Pois. Agora queres devolver. E já conseguiste devolver o rádio? Não. Essa história do rádio é, no fundo, é a história do amadurecimento de uma pessoa, que é o amadurecimento que está-se a dar neste momento com todos vós e até comigo também, que ainda não. Ainda acho que ainda tenho mais para amadurecer. Bem, mas, e o que é? Portanto, é uma operação normal, como outra qualquer, mas um golpe de mão, mas não é normal. Foi um golpe de mão em que eu até escolhi essa história. Não te importa explicar o que é um golpe de mão? Um golpe de mão é um termo técnico que é um raio, é um ataque, digamos, que se quer fulminante e rápido e de surpresa. Uma base inimiga, uma base, ou um quartel, ou o que for. Disse golpe de mão porquê? Porque se for um ataque aéreo, ou se for um ataque de longe, com armas pesadas, ou com não sei quanto, mas o golpe de mão, quer dizer, o tipo vai mesmo ter com eles, não é? Portanto, eles estão ali e a pessoa salta de lá mesmo, entra-lhe nas palhotas, quer dizer, pode deitar a mão, se passa um exagero, se ouvir ali, não é? É, digamos, é um bocado aquela cena ainda mal cooperando, dos piratas na costela do outro barco. Vai saltar lá para dentro, que é isso. É a pior coisa que se pode fazer. É a pior coisa que se pode fazer. Não, é o golpe de mão. É a pior coisa. Esse golpe de mão. Um golpe de mão, exatamente. Porque tem que se apanhar o inimigo à falsa pele, à traição, que é o termo que eu estou. Eles estão lá, não sei quanto e tal, aproxima-se de noite e vai-se aproximando e assim, na primeira luz, quando se vê alguma coisa, ataca de repente e, enfim, é o ataque do predador à presa, não é? É a mesma coisa, eles andam ali, a gazela ou não sei o quê e tal, e o bicho está ali escondido e de repente vai lá e não sei o quê. E há aquele momento em que tem, ou se apercebe e foge, ou então é apanhado. O golpe não tem, é um pouco isso. Esse aí, portanto, aqui tem regras muito rígidas, quer dizer, que é a surpresa é fundamental, porque também se corre mal, e se a guerrilha se apercebe por não sei quantos, quer dizer, estamos desalojados, porque ali quem está a fazer o golpe de mão não tem trincheiras, não tem sítios onde se esconder, quer dizer, tem as árvores, não sei quantos e tal, perfeito. Portanto, tem que ser surpresa, a surpresa não se pode quebrar, é fundamental não quebrar a surpresa, tem que ser muito rápido e depois sair dali para fora, porque normalmente naquelas zonas depois podem aparecer outros, quer dizer, sair rápido ali ao princípio, atacar, aproximar o mais lentamente possível, mais lentamente, que é como o leão, aproximar, depois fazer o ataque de modo fulminante. O mais rápido possível e depois fugir também dali o mais rápido possível. Estes são os três princípios. E nunca haverá surpresa, nunca. Nesse caso aí, foi tudo ao contrário. Foi tudo ao contrário. As regras todas foram todas essas três regras. Primeiro, eu não estava de serviço operacional. Eu andava lá na operação e tal, com os brasileiros a investir os helicópteros também, para nós fazermos operações e tal. E eu não estava. Estava de folga, preciso de folga, não é? Estava até já a borricar um uísque e tal, assentado e tal. Depois vi ali um tipo ali um soldado ali à procura assim, de alguém, que ele vinha lá do sítio de onde a operação estava a ser gerida, uma tenda grande lá com os oficiais superiores e não sei o quê. E percebi que não sei o quê e tal, e indicaram-me, e ele veio ter comigo. Então ele fez andar, sou, então, chama-lhe aqui ao comando. Então, faz-lhe ir aqui ao comando. Eu sonhei, o comando, o que é que eu vou fazer ao comando? Eu estou de fogo. Portanto, eles não sabem, mas depois eu digo. Então. Mas entrei lá, estavam lá então dois majores, um português e um tordesiano, lá estão ali a falar, não sei quanto, inglês, não sei o quê e tal, e mais um outro e tal, lá com mapa, e a espetar pinos, e não sei o quê, depois o português disse-me, pá. Foi descoberto agora um objetivo por nossos amigos, há 10 anos, um reviso daquelas operações aéreas que fazem. Descoberto aqui um objetivo, temos que ir neutralizar esse objetivo já. E eu estava preparado para dizer, mas eu estou de folga. Estava para dizer, eu estava de folga, então estou de folga. Ali não era folga, não é? Mas eu não estou na escala, não sei o quê. Havia uma expressão qualquer. Mas nem cheguei a dizer isso porque ele disse, olha... Você não vai com o seu pessoal, vai comandar um outro grupo de combate, vai com outro grupo de combate, não vai com o seu. Que é estranhíssimo, pronto. Enfim, quer dizer, o comandante do outro grupo ou estava indisposto, ou não pôde, ou posso dizer, não faço ideia, mas nem me deram satisfações nenhuma. Ora bom, e aqui isto é uma enormidade, isto é uma coisa difícil, um bocado, se conseguir. Só se percebe por uma coisa, que é que as oficiais, eram oficiais superiores e, portanto, lidavam com a guerra em termos, como é que quer dizer, de mapas e coisas, não a faziam mesmo. Eu nunca a fizeram. Portanto, quando foram para lá, eles já estavam na transporte elevado, portanto, nunca andaram ninguém muito mal. Porque senão, deviam saber que fazer um golpe de mão com pessoas que não se conhecem são coisas terríveis, quer dizer, tem que haver um conhecimento muito grande com pronto, eu lá fiz aquilo, mesmo assim lá aceitei e tal. Aquela moça ficou também muito constrangida a olhar para mim, disse, quem é este, nunca me viram mal nenhum. E eu nem estive para dizer qualquer coisa, mas achei que não havia nada a dizer. Pá. Agora, temos um copo lá pronto. Depois, isto é uma coisa estranhíssima. Depois, a outra coisa complicada foi o sítio onde nos deixaram. Deixaram-nos com um precipício nas costas. E é uma coisa também terrível, que é, portanto, o helicóptero foi voar muito baixo, mais baixo para o costume, que eu até estranhei, e depois foram por um vale fora, o vale do rio Capós, e depois, cá ao fundo, havia uma montanha, digamos assim, a pique, uma cinza assim a pique, e então os tipos começaram a fazer, assim como fossem um elevador, tinha a subir, e deixaram-nos aqui em cima. Por acaso, foi ótimo, naquela perspectiva, que não era preciso dar saltos, muitas vezes dá-nos saltos, depois havia capim, e eles também não querem arriscar a tocar, havia uma pedra, dar cabo do helicóptero, não sei o quê, portanto, às vezes caía-se metros, não fazia ideia, e aquilo era violento, porque a pessoa leva G3, leva a granada, às vezes a granada batia nos queixos, porque ia aqui preto, mas soltava, era uma coisa chata, bem chata. Ora, mas daquela vez não, chegaram aqui, portanto, aqui em cima, e depois começaram a descer outra vez. E ele disse, mas não pode ser, então deixe-nos aqui com um precipício nas costas, isto é um precipício. Se a guerrilha se apercebe, se a surpresa se quebra, eles empurram-nos aqui, quer dizer, nós não temos fuga, não há fuga possível, quer dizer. Epá, ainda por cima, aquilo foi feito por rodésianos. Rodésianos, então, é espécie muito justamente. Eles fariam isso ao pessoal, da tropa deles? Eles eram portugueses, não aguentar, não sei, estou a dizer, não sei. Mas pronto, lá se fez a aproximação, à hora do meio-dia, um calor nos olhos. E depois acontece outra, que aparece lá esse pateta, que vem com o rádio na mão e com a arma a tirar cólico, claro. O que levou a que a surpresa, ao apanhá-lo e não apanhá-lo, não sei o quê, se a surpresa tivesse sido quebrada. Foi outra chatice, não sei o quê. Enfim, foi ali uma série delas e tal. Pronto. Mas, agora, e para concluir, esta hora do rádio, portanto, começou por ser, portanto, é uma espécie de esposo, um troféu de guerra, e ali, olha, que depois, com o amadurecimento da pessoa, deixou de ser isso, passou a ser, já não digo um estorvo, já não é um estorvo, uma coisa, mas começou a ser um objeto que não começou a identificar-se para mim mesmo como um objeto que não me pertence. Tu tens pousado junto ao teu local de trabalho em casa, não é? Ele foi andando, ele teve vários lados, andou por vários sítios, em vários sítios, em várias casas, em Lisboa, aqui e acolá e tal. Epá, e digo isto agora, a dar-lhe vida, não é? Comigo, eu vejo ele está ali na minha mesa, ali, ou aquele espaço, quase como quer dizer. Epá. Bom, então aproveitei estes meses, digamos que agora já, para isto no fundo. Eu tenho consciência que opa, é só um certo ser vivo já, não é? A esperança de vida lá é pequena, é menor do que cá, depois se tiver uma guerra civil, enfim, é mais provável. Mas de qualquer modo, que fique esse registro que é se somos capazes de tirar alguma coisa a alguém, que sejamos também capazes de restituir essa coisa que tiramos a alguém. É um bocadinho tão simples como isto, porque as circunstâncias são diferentes. Isto às vezes dá interpretações, pode dar interpretações complicadas, pode dizer, isto é um oportunismo, tal, não sei o quê, tal. É um pretexto para, não sei o que mais. Bom, eu aceito que se possa dizer isso. Agora, eu preparei-me e cheguei a uma fase, portanto, da minha vidinha, em que já estou muito depurado, já estou muito. As opiniões das pessoas, para mim, contam, talvez como nunca tenham contado até hoje. E estou muito atento ao que me dizem e tal. Mas a opinião vem e depois vem cá para dentro. Depois trabalho, não sei o quê. Se me faz sentido, tudo bem. Há que mudar qualquer coisa. Se não me faz sentido, ouço-a e mais nada. Mas já me deixo afetar o que é que dizem. As pessoas vão dizer sempre o que quiserem, como quiserem. Houve uma pessoa, foi pena tu não teres conhecido, que era fantástico esse tipo, que era um colega nosso do Janeiro. que era o Araújo Moreira. Conheceste? Deixaste a conhecer? Era um tipo absolutamente fabuloso, um tipo de poucas palavras, fabuloso. E eu, quando fui para o Janeiro, esse fã, eu não falava assim comigo, estava no Internacional, era um jornalista. Era tal, mas eu era um tipo novo, andava para ali. Ora, e eu era uma pessoa extremamente afetada por aquilo que me diziam. Dizia-me uma notícia assim. Para mim, fizeste não sei o quê, andas a fazer o jeito a não sei quem, não sei o quê, as outras, E eu ficava desestabilizadíssimo. E, pá, já tinha que andar a provar a toda a gente que não. Eu se pus aquilo, aquela linha, não era para fazer o jeito ao PSD, ou ao PC, ou não sei o quê. Eu, porque, de facto, eu passava a vida a justificar-me, estava sempre com justificações, tinha que sempre. Estava sempre com medo, o que é que é? Pá, agora vou passar por isto, agora vou passar por aquilo, sempre preocupado. Um dia, ainda se diz que as pessoas não mudam, às vezes podem mudar. Um dia, lá estava eu, à saída, para aí, para aí uma da manhã e tal, houve um, à saída, não sei o quê, está lá, vem a hora da tipografia, está lá uma passeira, é o teu jeito, não sei o quê, aqui, não sei o quê, aquelas lutas políticas. Fez uma crítica qualquer. Eu comecei, não é nada. Opa, mas não trouxeste a posição de não sei o quê. Opa, não trouxe porque eu contratei, pá, mas ele não quis dar, ele não quis falar sobre isso, ele não sei o quê, pá, não foi. Não. E ele, pois, é, tu contrataste, mas ele não quis falar, está bem, mas é, então, é bom. E eu, pá, esse vai embora e eu vim para o outro, opa, estás a ver este tipo, pá, então eu, pá, eu fiz, eu consigo. E eu, pá, deixa lá. Ora bom, o que é que acontece? Estou para vir embora e esse Araújo Moreira, que era um tipo de fatos, fora de série, era um jornalista fora de série, estava assim a limpar as mãos aos linguados, como se usava, que eram os seus papéis, os nomes que escrevia à máquina, que eram os linguados. Agora é em computador, mas naquela altura era naquelas folhitas, as laudas, os linguados. Eu tipo, tinha as mãos sujas de cola, coar as notícias, depois fui lavar a mão, depois estavam linguados. Foi a única vez que ele falou assim comigo, a sério. Disse, olha, uma coisa. É pá, tu andas sempre aí a fundo do que te dizem, tu não sei quem sei lá. Olha, é pá, se fazes bem, te preocupas com a tua imagem, não queres fazer isso, não é mal, mas ó, tens de compreender uma coisa. A imagem de uma pessoa é feita por pontos. É feita por pontos, é. Qualquer imagem são um certo ponto, então ali o contorno e tal. Portanto, a tua imagem está a ser construída hora a hora, dia a dia, mês a mês, já daqui a e neste momento, já tiveste acertos, já tiveste desacertos, vais ter mais acertos, mas estás a construir a tua. E nós todos cá dentro já temos uma imagem de ti. Agora, e, portanto, não precisas estar a ter aquela preocupação, estás sempre a justificar porque é que fizeste isso, ou porque é que não fizeste aquilo, então, por causa da tua imagem. A imagem ela vai sendo feita por ti. Guia-te lá porque tens a guiar, faz as coisas conforme entender, o melhor possível. E isso é que dá a imagem, não é agora que andaste aí a esfalfar, a quereres tu fazer a imagem. Não és tu para ela faz. E nós já aqui temos. Agora, tens que estar preparado e é claro. Por uma situação, há 2 anos de pessoas. Não, vamos dizer eles, assim, vamos dizer 3. Há aqueles, pá, não ligam nada aos outros, eles sabem lá, assim, nem estão nada preocupados contigo, nem tudo certo. Olha, nem existe, pá, pode dizer, pá, deixa-me passar a conversa, mas nem te vê. E há muita mais gente que o outro, mesmo aqueles que falam e que dizem lá, não digam, não sei o quê, então. Há muita. Depois, há aquelas pessoas que. Normalmente bem formadas, com normalidade, vão observando e vão fazendo-te um juízo. E depois, o resto dessa malta que está aí, esses mabecos, pá, mal formados, sempre a espumar raivinhas e coisinhas, assim, que, pá, esses, pá, nem seja o Santo António, pá, mesmo que lhe comece a fazer tudo o que eles queiram, como queiram, eles vão dizer sempre, pá, liberta-te, seja lá isso. E, de facto, disse-me na hora, depois eu vim, não tinha levado o carro, vim a pé por ali acima, até o sítio onde vivia, a repensar naquilo, e aos poucos comecei-me a adaptar ali a esse trajeto de vida que ele marcou. Ele marcou, quer dizer, que desenhou e tal. E o Pico tinha razão. E de facto, sim, senhor. Muito bem. Eu acho que... Mas isso tinha propósito do raio portátil, que tu avaliaste o que é que os outros pensam. Ora bom, pensam, não, porque... eu ando aí, pronto, na internet, falar nisso, depois faço, vou-vos dar aí um papelzinho, se vocês quiserem depois ver essa peça no YouTube, mesmo que não vejam até o fim, mas pelo menos para contar uma visualização, eu agradeço e dar a amigos, etc. Ora bom, o raio portátil e este livro são dois instrumentos que tenho para uma outra coisa, que sai fora aqui deste âmbito, e o que não me referia. São primeiros pretextos. São coisas que vão a ver. Se eu teria todo o gosto, o maior gosto possível, se por acaso aquele homem me fosse existisse, e se eu fosse ter com ele, e pudesse me ouvir o rádio e dar-lhe um abraço. Pronto. Isso é um. Mas eu sei que isto é difícil e provavelmente não quero reduzir a minha, este meu trajeto a isso, que é uma coisa que provavelmente nunca terá consequência. Portanto, eu ando numa outra demanda, digamos. Tenho assim várias frentes, várias. Mas que. Pronto, tem a ver com coisas que para aqui, digamos, não são chamadas. Posso falar só, dizer só o que é a condição do combatente. Falei no outro dia, a condição do combatente. Mas é noutros fóruns, noutros géneros de coisas. E então aproveito, como as pessoas gostam de histórias, e eu também gosto muito, atrás das histórias, fala-se da história, não sei quando, não sei quem, mas depois, quando está um vento próprio, não sei quem, não sei como é, enfia-se essa da história, esse tal conceito da condição do combatente. Não, que na minha opinião, posso estar a ver mal. Não tem a ver com esquerda, não tem a ver com direita, não tem a ver com fascismo, nem com imperialismo, nem com democracia burguesa, nem com anarquismo, não tem a ver com. Quer dizer, não tem obrigatoriamente a ver com isso. É só, no fundo, é uma ideia que é tão simples como esta. A ideia é extremamente simples. É uma. Eu não lhe quero chamar pátria, nem país, nem nação, que é para não estar já a ver clivagens, não sei o quê e tal. Mas, pronto, uma sociedade organizada, que impõe a um cidadão, uma determinada altura, impõe a um cidadão o ir fazer a guerra. Portanto, o governo dessa, o Estado, esse Estado, que impõe a cidadão a fazer isso, cria com ele, devia criar com ele, devia ser uma coisa automática. Ou é um bocado como o paraquedista, dentro do avião, o paraquedas dá. Não há hipótese, tem que abrir, senão, pesca. O Estado que desloca, impõe, não sei se vai fazer guerra, sem dar hipótese, cria com ele, devia criar com ele automaticamente um vínculo, dois aspectos. Duas faces, digamos. Um de ordem moral e outro de ordem material. Ordem moral é o. Ordem moral é se tenha para com ele o reconhecimento que há aqui uma situação. Quando se pega numa pessoa e se põe a fazer a pior coisa que essa pessoa pode fazer na vida, que é fazer uma coisa dessas. Depois ainda pode haver uma atitude pior do que essa, que é o mandato de obrigá-lo a fazer aquilo e não lhe ligar culto. Ainda... E há outra coisa, que é obrigá-lo a fazer aquilo, mas assim, bem, eu obriguei-te a fazer aquilo, mas tenho a noção do que é que te obriguei a fazer, portanto, não sei se a palavra está certa, mas respeito por isso, há um reconhecimento por isso. Isto não tem a ver se a guerra é justa, se é injusta, se não sei o que. As guerras, em princípio, vamos dizer que elas, em princípio, são todas injustas, não é? Embora haja algumas, se vais por invadido, mas por acaso. E que depois, que não só portanto, tem esse reconhecimento para. Não é que eu não estou a falar de reconhecimento assim, porque fostes ajudar a pátria a fazer. Não, não é isso, que individualmente, que tem esse reconhecimento para coer. E depois, e que e que fomente, que obrigue, que estimule, que não sei o quê, que a sociedade civil, que a sociedade civil tenha também esse mesmo reconhecimento para não sei quando. Ora bom, há aqui qualquer coisa que eu nunca me apercebi, comecei-me a perceber só um bocado tarde, que não bate certo, que não faz sentido, não faz sentido, que é. Pronto, então, manda-se um tipo para aqui. Mas depois, quer dizer, ou porque o regime muda, ou porque ah, eu estudei na Suíça, guerra colonial é, não sei o quê, uns por conceito, outros por não sei o quê, outros por ideologia política, outros por não sei quantos, quer dizer, dá a impressão que não se passou nada. Quer dizer, um tipo leva com aquilo, e depois no final, opa, não se passa nada, quer dizer. É, para bom. Você é totalmente envolvido com aquilo, né? As pessoas assim, tipo, praticamente impõem assim, acreditar que você não é culpado de nada, entende? De falar, de criticar, porque você está participando de um movimento. E depois, o aspecto material, acho que devia haver também uma discriminação pela positiva relativamente a quem foi obrigado a fazer aquilo. Não estou a dizer agora, e pensões, eu não sei o quê, mas, por exemplo, há sempre um consenso na sociedade civil, com certeza a sociedade civil que aceitará logo, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde gratuito para o ex-combatente, quer dizer, não devia ser discutido isso, quer dizer, é aquelas coisas que nem se deviam ser discutidas, deviam fazer parte, devia ser normal, devia ser tal coisa, digamos, automática, não é? Ora bom, Portugal. Por um lado tem aquela. Portugal é muito difícil de. Esta entidade de Portugal é muito difícil de nós apercebermos. Quem quiser perceber um bocado como é que somos e como é que funcionamos, pá, e como é que somos coletivamente, epá, eu não quero estar a diminuir-nos a nós. Os belgas, o que é que são os belgas relativamente a nós? Mas pá, vamos dizer que somos um povo, lá, de facto. Muito interessante neste aspecto e no outro, não sei o quê, mas há coisas um bocado contraditórias. Por exemplo, Portugal, em termos de Estado organizado, é o mais antigo da Europa, não é? As suas fronteiras e tal, é o mais antigo. Os outros são sempre posteriores. Em princípio, em termos de organização social, cidadania, não sei o quê, também faz sentido, já não digo que. Pá, fosse o mais europeu, mas tivesse alguma compatibilidade com esse estatuto de ser o mais antigo, quer dizer, e nós nisso estamos no princípio. Quando se, por exemplo, uma questão como esta, se anda ainda a discutir porque é que a condição do combatente não é reconhecida, condição de combatente nessa perspectiva de que, pronto, foi não estou a falar da atual, porque a atual agora, hoje o serviço militar é uma profissão que a pessoa escolhe, pondera, vai, não vai, não sei o quê, pronto, tudo bem. Mas naqueles casos, não, portanto, não chego a perceber, e por mais que pense, e por mais que eu ouça aquilo e o outro, e não sei o quê, às vezes até também tente ler, não percebi onde é que paramos, quer dizer, há aqui um passo qualquer que não demos, que não sei onde é, qualquer coisa que não, pá, não acertou, quer dizer, não sei, porque essas coisas são tão, como é que dizer, tão, por exemplo, vamos ver uma coisa, ainda hoje uma das televisões falou disso. Aquela malta que andava lá, os negros que combatiam do nosso lado. Uns ficaram lá, mas outros lá. Uns ficaram lá, a parte deles foram fuzilados. Poucos vieram para cá. Andam há 10 anos e há 12 anos para lhes ser reconhecida o estatuto, digamos, de combatente de lá. Quer dizer, os de cá ainda se foi reconhecido. Mas, portanto, mas porque é que não lhes é reconhecido isso? Quer dizer, os mas se lhes foi também, se eles também estavam. Bom, são coisas que não chego, digamos, a perceber onde é que está a nossa dificuldade em entender certas coisas. Não sei onde é que está a nossa dificuldade em entender coisas que aparentemente são muito fáceis e que noutros países são fáceis. Antigamente também era assim. O Sousa. Quer dizer, ao fim e ao cabo. Esta malta de agora é igual, portanto, em certos aspectos, é igual ao Salazar. Não devia ser. O Salazar, como foi da história da Índia, queria que eles morressem lá todos. Mas não fazia sentido nenhum. A deixarem-se ali a morrer. Não fazia sentido. E, obviamente, havia uma desproporção medonha entre aquelas centenas de homens que estavam na Índia, a chamada Índia Portuguesa, e o exército indiano. Eles eram milhares deles, não é? Quer dizer, aliás, eles não deram cabo deles todos porque não quiseram. Se a União Indiana quisesse, depois de ter avisado Portugal, tinha que deixar aquilo, porque aquilo que não sei o que é, não sei o que mais, e o Caturra, que não tinha, que não deixávamos nada, que aquilo é que era. E eles então deram prazos, eles avisaram, isto e aquilo, e quando resolveram invadir, eles quisessem, olha, se fossem empenhar a portuguesa, não sobrava um para contar a história. E os próprios portugueses foram completamente abandonados, não é? Foram completamente, digamos, abandonados. Ora bom. Se abandonaram, como é que agora conhecem? Foram completamente abandonados, não é? Quer dizer, os chefes do exército, não é? E outra coisa, por exemplo, ainda foi a Cruz Vermelha Internacional, que se interessou por eles e que se para aqui. Ora bom, pronto, estava em Pérez, era o Salazar. Mas este alinhamento que há para com a condição do combatente, portanto, do pós-25 de Abril, das pessoas que, pronto, os possíveis governos, etc., nós, que ao fim e ao cabo, nós somos os governos. Esse alinhamento, para mim, é equiparável à posição do Valhota. Quer dizer, quem é que havia de supor? Eu nunca pensei que um dia viesse, digamos, a desculpabilizar o velho Salazar, a desculpabilizar naquele sentido, a não lhe dar, quer dizer, a compreendê-lo um bocado, quer dizer, equiparando aos dois. Eu estava à espera que os dois se equiparassem aos antigos, será mais isso, não é? Não, estava a fazer sentido que os dois fizessem, quer dizer, marcassem a diferença, a diferença para... Mas a questão da guerra em África e na Índia nunca ficou resolvida do lado dos portugueses, né? Em termos psicológicos mais do que em termos físicos, nunca ficou resolvido, porque aquilo nem era a nossa guerra, não é? Quer dizer, pronto, aquilo era uma coisa, eram uns interesses, não é? Sabemos de quem, e pronto, e por causa disso andaram lá centenas, milhares de gajos a deixar, assim, tal. Pronto, mas isso pronto, nós sabemos isso e percebemos isso. Agora, mas não é disso que eu estou a falar. É de outra coisa, que é, há um Estado, com Salazar ou sem Salazar, agora eu já os misturo a todos, quer dizer, já ao fim e ao cabo, a massa é a mesma, o paleiro é diferente, mas a massa, pelos vistos, é a mesma. Há um Estado que, em ditadura, toma aquela posição que tomou relativamente aos portugueses, a quem mandou morrer na Índia, que eles não se mostraram disponíveis para morrer. E os pós-25 de Abril têm a mesma postura relativamente... Não conseguem perceber. Não se consegue fazer a distinção de... que se a guerra em África era injusta, se era ao serviço de não sei quantos, disto e daquilo, isto é uma questão, mas a outra questão era de que o pessoal tinha que ir para lá. Então, essas coisas, devia de haver aquele pragmatismo mínimo para perceber a diferença, perceber que uma coisa, pronto, são as razões da guerra. Seria o reconhecimento e uma espécie de compensação. Que é uma coisa, porque isso é uma coisa, digamos, é uma coisa, isso é universal, é um conceito universal, que vai para lá das circunstâncias, dos regimes, ou de quem, quer dizer, isso é um bocado, mal comparando, mas é um bocado Quer dizer, hoje ninguém discute, sei lá, o direito à habitação, quer dizer, o direito à habitação, não. É, portanto, não, é difícil, não, é difícil aceitar ou perceber como é que uma coisa tão evidente não se vê. Uma coisa tão evidente como se vê, quer dizer, não se consegue diferenciar que a guerra colonial não é simpática, pois não é simpática, que tenha havido gajos que a tenham levado a sério e que tenham não sei o quê, não sei o que mais, até gente que fez massacre e tudo isso, não sei o quê, isso compreende-se tudo, sabes? Agora, mas há uma situação anterior a tudo isso, mas o mais engraçado é como se escreve e essas coisas, em discursos, em isto, isso vem lá tudo. Ai, centenas, milhares, homens, milhares de fogo, não sei o quê. Quando é para o Fadinho, para o Fadinho, isso é tudo. Não há ninguém. Pá, estou farto de ouvir aquelas coisas, até com algum. Não é sentimentalismo, às vezes com alguma pieguice e tal, ai, não sei o quê, viúva, coisa, não sei o quê, que aquilo até chatei ouvir aquelas coisas. Quer dizer, por um lado, há muita noção. Do esforço a que aquela malta, glória, não sei o quê, foi sujeita e como se lixaram com aquilo. Mas quando toca, digamos, a esse tal reconhecimento, reconhecimento, só neste sentido, reconhecimento, aqui é que está, digamos, o desígnio da questão está nisto. Porque o reconhecimento, quando se fala em reconhecimento, pensa-se logo, estar a bater palmas aos gajos que andaram a fazer uma guerra. Não sei o quê. Não é essa, não é isso. É, o conhecimento é o azar, o sacrifício que aqueles gajos foram obrigados a fazer porque o Estado os obrigou. Lhes impôs aquilo. Isso é, hoje, por exemplo, seja a Troika ou seja lá quem foi, impõe, por exemplo, que as reformas venham para baixo. Ora bom, e elas vêm. E nós não temos capacidade para ver que essas reformas vêm para baixo, têm que se pagar, se é que têm, não sei se têm ou se não têm. Mas porquê? Percebe-se que, de certeza absoluta, que não é dinheiro que esta malta, que os reformados devem lá à comunidade, ou não sei o quê, percebe-se isso muito bem. Percebe-se que... E como tal, lamenta-se, diz, e não sei quantos, e não sei quem, não sei o que mais. Mas é como que não se lamentasse nada disso, quer dizer, é como que, vamos lá ver, o reformado, agora vão, os reformados agora vão começar a levar, não é? Daqui mais um ano, ou dois, ou três, provavelmente ainda estarão piores. E depois, quem cá estiver e que esteja bem, ou que esteja razoável, não se, digamos, não tenha a percepção de que eles que não tiveram culpa nenhuma daquilo. Não tiveram culpa nenhuma daquilo. Aquilo foi-lhes imposto por este governo aqui, quer dizer, não é por vontade deles, não é? Eles não estão a ver as reformas a baixar porque querem, ou porque acham que devem pagar, ou porque não sei o quê. É este Estado, a Troika, ou lá quem foi, que lhes está a tirar, não é? É um bocado isso, quer dizer, portanto, não é de... O tal respeito, o tal reconhecimento, não é por dizer assim, porque foi para a guerra, olha que bonito, olha porreiro, olha este gajo. Não, é porque este gajo teve que. O Estado lhe impôs isto conforme à compensação. Vamos admitir, por exemplo, antigamente, os tipos que iam lá para fora, exatamente para as colónias, professores, isto ou aquilo, tinham reformas mais cedo. Porque os climas tropicais, não sei quantos, não sei o quê. Até os próprios mineiros tinham direito a reformas um pouquinho mais cedo, porque... Que eram pessoas de risco. Chama-se isso a condição de... Uhum. A condição, portanto. Há a condição de comandante. Conforme a seguir ao 25 de Abril, a condição da mulher. Por exemplo, a mulher não tinha os mesmos direitos do homem. E não sei se agora já tem, mas pelo menos não ouço falar. Mas antigamente falávamos, e apareceram estes movimentos, o movimento democrático de mulheres, aquela coisa, para. Quando se fala em condição da mulher, percebe-se logo que há ali um déficit qualquer. Também nunca houve um movimento de combatentes assim forte, pois não? Em que levasse, por exemplo, esse tipo de. Pois não. De, receitas. Nunca houve, porque o nosso mal, há aqui um mal, mas eu não sei onde é que ele está, mas há aqui uma falha qualquer no nosso pensamento. Eu não sei onde é. Opa, não sei se há algum filósofo que consiga explicar isso, mas... E dos nossos, dos portugueses? Sim, sim, no geral. Nós temos um problema, um dos problemas que temos é ser um país muito pequeno e estamos muito compadres uns dos outros. E quando digo compadres mesmo compadres, ou então outro género de compadrio, portanto... Muito bem. Estamos sempre ligados a alguma coisa e não sei o quê, mas... mas aí, pronto, o tal mal português. Um dos motivos porque também isso aconteceu é porque os povos combatentes também não tiveram a capacidade de se organizar. Para já terem, os antigos combatentes, é assim, a esmagadora maioria, pá, eu não tenho esse número, mas tenho a noção de que a grande maioria, que é, portanto, viu subido daquilo, acabou, não, nem tem esta noção. Que eu estou a falar, nem sequer tem para o bolso daqui. Arrumou em termos, cívicos, não tem esse apuro. Ou então, até tem, mas percebe que está por cima dele, ao lado dele, não sei o quê, são coisas que não passam, não vale a pena estar a chatear ou a perder tempo, porque, opá, vais falar isto a quem? Vais isto a quem? Ninguém quer saber disso. Isto é, depois há um outro, depois há, não sei, vamos agora pacificar, dizer, pá, é um terço, mas nem é um terço, é muitíssimo menos que isso, que são muito ativos nas suas associações. Há uma coisa que se vê muito, não sei, que são os convívios, mas isso é outra coisa. Isso é um almoço, conforme lá para os gajos dos bigodes, juntam em Gouveia, os gajos que têm bigodes juntam-se em Gouveia. Mas há o clube dos carros e não sei o quê, pronto, e há os gajos da minha companhia, os gajos estão ali 2 anos naquela coisa, juntam-se, comem e bebem, então, olha, vai estar a ver, isso é outra coisa. Não tem nada a ver. Agora, organizaram-se, os mais ativos e formativos, organizaram-se em associações. Mas lá vem o tal mal português, quer dizer, o que é que eles fizeram? As tropas da elite têm cada uma a sua capelinha, não é? A sua capelinha. Os comandos têm a associação de comandos, enfim, cada um tem as suas coisas. Os reis também têm a AOE, os etc. Depois, os outros, a tropa normal, têm umas grandes associações, mas ficaram logo divididas, não se começaram a organizar, não sei o que mais, por esquerda e direita. Faltou, ali já faltou, assim, opa, aqui faltou essa tal destrinça, aquela tal destrinça. Isto aqui, a grande questão que nos une é esta. Nós fomos mandados para lá, fomos imposto isto. E é que este é que é o nosso ponto de contacto. Mas portanto, uns do PS, outros do PSD, não sei quanto, de tal modo que ainda estão, muitos anos depois, eu se disser em certos lados, guerra colonial, guerra colonial, não aceitam, tem que ser a guerra do ultramar. Mas se os outros dizem guerra do ultramar, olha, este tinha estado agarrado ao ultramar, não sei o que, olha o gajo, é o ultramar. Cuidado com ele. Ah, sim, olha o gajo, é o ultramar. Há outros mais manhosos e tal, a guerra da África, a guerra em África. Organizaram-se de maneira. E depois funciona. E depois não tiveram aquela argúcia necessária para perceber assim, bem, estamos cada um na nossa casa, mas para coisas concretas e vamos juntar e chatear. Também não. Depois tem muita atividade, mas é uma atividade em círculo fechado. Entre eles não têm. Não, ainda não perceberam. Eu estou aqui a falar, penso um doutor, penso que... Mas a verdade é esta. Mas o que eu digo lá, onde estou e tal, que eles olham assim, que até já disse até generais também, já estive aí uma boa vista, há uns 2 ou 3 generais. Estou apanhado um bocado de surpresa, que é incrível, como é ao fim destes anos todos, aparece um gajo das 12 caras a dizer o óbvio, e o óbvio, eu não sei, deixa cá, é verdade, mas ainda há este. Aí é que eu acho que o tal mal português é que leva a isso. E então, ainda não perceberam que tem que estabelecer pontos com a sociedade civil. Porque os governos, e eu não sei o que mais, só reagem à sociedade civil. É daí que vêm os votos. É daí que vêm os votos. Porque é que começou a haver aqui nos anos 80 esta história do verde, e o verde, não sei o quê, e o vereador para, para a cultura, mas também para o ambiente. De um momento para o outro era ambiente por todos os lados. Porque era o escalão dos 8 anos que começou a votar e que nas escolas, nos programas, era o dia da árvore, o dia, não sei, o verde, e não sei o quê. Portanto, o pessoal da junta, até o gajo manhoso da junta percebeu, cara, aí, né? E começou a pôr o verde em todo o lado do ambiente e tal. Ora bom, e de facto, falta. Eu estou a tentar fazer uma coisa, cara. Ou a história do livro, e ou aceitar convites, ou a fazer-me convidado, andar com a história do rádio, anunciar e tal, porque há muita gente vai e não. Pá, o gajo do rádio que venha cá e tal. É para começar a desviar, mas é um bocado a conversa. Se quando posso, para esta segunda parte. E nessa perspectiva, não fiz nada, etc, etc. De qualquer modo, individualmente, e agora vai lá à parte, já consegui o seguinte, quer dizer, que se falasse de guerra colonial, e estas questões e tal, aqui, por exemplo, mas, sei lá, em sítios absolutamente improváveis, porque há uns anos que era impensável levar-se lá esta questão e tal, falar sobre isso. E, inclusivamente, ter, de modo indireto, mas levado a que o teatro se interessasse por isto, tivesse feito a sua peça. E de modo também indireto, mas que agora vá-se também agora passar em outubro ou novembro um documentário para as televisões de 30 minutos, feito por aquele gajo, como é que ele chama, Nuno F. Santos. Vocês conhecem o Nuno F. Santos, fez um documentário de 18 horas, que está agora a resumir para 30 minutos, que é sobre a peça de teatro, sobre o livro, sobre o depoimento, sobre não sei o quê, que é, portanto, num setor, quer etário, etc., logo para a idade dele, que é inédito, ninguém faz essas coisas, que eles fazem a televisão, pronto, algum gajo furtado, não sei, aquelas séries, é que são coisas muito institucionais, não é? Mas pegar assim coisas e... enfim, eu caso, digamos, na minha, eu tenho aquela preocupação de, neste dizer de coisas, não me empolgar demasiado nem dar a isto assim, um caráter assim de comício e de coisa erosa, porque, mas cai com facilidade no ridículo, porque isto é um bocado, faz a figura do Don Quixote, não é? Dá para aí a falar de coisas que se não vieram, se não disseram à sociedade portuguesa até agora, dificilmente elas, não é? Agora, o que acho é que devo isso a mim mesmo e àqueles que me alertaram na picada. Andas a despertar consciências, digamos. Pronto, e o tipo tem que fazer alguma coisa e depois, por outro lado, são possibilidades de agitar um pouco as conversas e pô-las para além destes alinhamentos que nós temos, políticos, e não faltam, tipo quiser escolher uma coisa pronta, onde se meter, não faltam caminhos. Os riachos são enormes, há muita coisa, o riacho que vão todos dar ao mar, pronto, mas há muita coisa. Mas acho que nos falta, digamos, o essencial, que é percebermos onde é que falhamos, estás a perceber? E onde é que continuamos a falhar? Porque quando eu falo desta incapacidade de gerir esta questão, mas esta incapacidade não se há de se refletir só nisto, há de se refletir certamente em muitas outras coisas. E, quer dizer, esta espécie de criança grande. Só penso numa criança grande, quer dizer, por um lado. Que era um velho gaga, que é aquele velhote com 700 anos e tal, portanto tem que ter respeito, porque tem 700 anos, é muito antigo, etc. Já foi à Índia, já foi a não sei quantos, não sei o quê, mas depois, quer dizer, já me já ficou fora do penico, quer dizer, já não atina o penico para mijar, pronto, o resto que eu tenho, deixa lá e tal. Já não, a descer a escada, já não sabe onde é que põe o pé, olha, veja lá, não caia, olha. Agarra-se aí, tá. Só pode. Mas é uma coisa que eu, para mim, não digo que esteja apaixonante, não, mas tenho uma curiosidade medonha, e conforme às vezes há gajos que andam de volta das fórmulas matemáticas a ver se resolvem a equação não sei o quê, andam por aqui, não sei o quê, quanto mais tempo passa sobre estas coisas, e mais eu vou ouvindo e falando, mais desejo tenho tentar perceber onde é que está ali, digamos, ali o nosso início. Eu tenho a impressão que há ali, conforme na doença física, há um tipo que teve ali um pequeno coisa e é ali, depois põe o bypass e aqui melhora um bocadinho, há ali qualquer coisa. Nós, na nossa conformação como povo, ainda aqui no nosso pensamento coletivo, qualquer coisa, não sei onde é que... Ainda tens expectativa de vir a descobrir? Acho que não, porque para já faço parte da massa. Não é? Portanto, às tantas, quer dizer, poderei estar, talvez, mais esperto para isso, outras pessoas, pode acontecer, mas às tantas eu serei o melhor exemplo, provavelmente, exatamente essa incapacidade de ver coisas e coisas. Às tantas seria o mesmo, o exemplo mais vivo disso, não é? Porque também sou português, etc, etc. É pena porque nós temos piada numa série de coisas. Muito bem, pá. Mas o teu livro tem histórias todas verídicas e confirmáveis, não é? E verificáveis. E quem o quiser encontrar, onde é que o pode... Onde é que me encontra? Isto não está a vê-lo nas livrarias? Ora, isto é outra história também com piada. Com piada, para mim, vocês podem achar piada nisso. Portanto, isto faz parte de uma coleção, editada pela nossa associação, etc. Depois, isto teve uma servidora, foi lá para as finais, com a equipe, não sei o quê. Depois, acontece aquela coisa do costume, que é, também é muito típico deste setor dos livros, que é a servidora, depois desaparece, quer dizer, não é bem evapora-se, mas quer dizer, vai à falência, faliu. Mudou de nome, não sei quantos e tal. E depois começa-se no apuramento de responsabilidades e não se chega a perceber quem é que cobrem-se uns com os outros. É o da FNAC que diz que pagou ao tipo, mas o tipo não sei o quê, o próprio distribuidor, a casa principal da distribuição é fica lá para baixo, lá para Setúbal, não sei o quê, mas. Não, a culpa era desse tivemos azar com a pessoa que escolhemos aí do Porto, olha, um dos vossos é do Porto e tal. O tipo do Porto, sempre, vocês vão na cantiga desses gajos, esses gajos são no Vigas, apanharam, olha, devem não sei quantos meses. Quer dizer, aquilo é um novelo de explicações, mas o que é certo é uma coisa, os livros aparecem e depois não vêm, sequer podiam vir, nem vem dinheiro, nem vem livro, nem não vem nada. No caso, aqui no... E então, pronto, mas esta primeira edição esgotou-se, E ficou assim, esteve assim para aí 2 anos esgotada. Mas, curiosamente, começou a aparecer, por causa da história do rádio e da televisão, ter dado aquela ter feito uma reportagem, não sei o que mais, começou muita malta a ir às FNACs, à Betran, não sei o quê, e tal, está esgotado. E depois, este telefone para a associação, diz, opa, está a ver com o senhor, não sei o quê, e tal. E 2 anos depois ainda havia pedidos para livros. E então, o Mangas e o Batista, aquela a direção a que eu também pertenço, disseram, pá, vamos fazer uma segunda edição, os vistos. As primeiras edições são subsidiadas pela Fundação Engenheiro António Almeida, mas segundas edições já não há subsídio. E portanto aquilo é um risco muito grande estar a fazer segundas edições. Até porque estas coisas têm uma divulgação muito próximo, é que normalmente fica para os amigos, para os familiares, não sei o quê, é naquele momento em que sai, não sei o quê, um mês, dois, e depois ficam os caixotes por livro, não é? É o que normalmente acontece. E então nessas coisas de memórias de guerra colonial, é sempre isso que acontece. E então eles vieram dizer, pá, sabe, aquela coisa, por um lado, é pena que não se faça uma solução, porque se 2 anos depois ainda andam para aí, não sei quantos, a ligar com alguma frequência e a passar aqui. É, portanto, era assim. E então, o que é que eles queriam? Que fazer, então, uma segunda edição e que apostar nisso, não? E o risco, Íamos, porque também não resta um motivo. Mas para isso, então, que sem me estar a exigir nada, mas a exigir uma coisa que eu que me empenhasse, portanto, no escoamento da segunda edição. Para o prejuízo não ser tão grande. Por um lado, era uma pena não fazer uma segunda edição, mas por outro lado já sabia que se ia levar no pelo e, portanto, não estavam a pedir dinheiro, nem nada disso, não é nada disso, mas que seria dado à associação, mas pelo menos viu como autor do livro que me esforçasse para tentar não sei o quê. E eu disse, olha, isso não faço, porque as coisas das minhas relações já está tudo chumbado com livros. Já vieram, agora não vou lá, olha, compro-me toda vez o livro. Epá, eu não tenho jeito de vendedor, portanto, não. E ficou assim. É, ficou assim e resolveu-se não fazer nada. Entretanto, eu disse, pá, é uma pena porque isto tem potencial, este livro, não sei o quê. Pá, uma segunda edição era capaz de correr, era capaz de ir para a meia edição e tal. E então, eu saí da reunião e a unha por aí acima e então já arranjei lá um tema para começar a matar sobre ele. E quando aparece assim alguma coisa que... pá, que não tem solução, que é um mau cego, que os diretores falam, não sei o quê, mas depois, opá, olha, não há nada a fazer. Pronto, não essas coisas, eu fico sempre com aquela, pá, não há o caraça, há de haver uma hipótese. E comecei a matutar na hipótese e vi uma solução. Quando eu disse, assim, oh, tenho uma solução para isso, proeira. Esperei pela reunião seguinte e tal, e disse, olha, eu tenho uma solução para a segunda edição. Ai sim, por isso, tu sempre vais apoiar e tal. Não, eu faço muito mais. A associação edita a segunda edição. Não fique responsável por um total. Eu responsabilizo a edição toda. Não há, a associação não corre o risco de um total, de um certo. E, então por aí, então, pá, mas também deu, também nós, não, isto não, pá, estás para aí a certificar, não, isto não, para aí não, tenho calma, não acabei. Agora, tenho uma condição a pôr-vos, se querem. Então, qual era a condição? A condição é esta, vocês passam os livrinhos a preço custo. Os livrinhos vêm para a minha mão a preço custo. A primeira reação da associação foi um bocado isso, oh, estes dois não adianta nada, para que eu sei a preço custo, o que é que dar? E então eu já tinha refletido mais, já tinha essa vantagem de ter refletido mais sobre o assunto que eles. Não é bem assim, epá, vejam lá o que é que estão a dizer, porque nós nem temos fins lucrativos. Não, a nossa função é difundir coisas, livros, ideias, coisas e outras. Ora bom, portanto, a associação não gasta um tostão, mas também, não ganha um tostão, mas também não gasta um tostão, e tem a possibilidade de um livro cumprir a sua missão. Então, está bem, ok. Bom, e então passaram-me, eu fiquei com ele a preço de custo. E desde quando fiquei com ele a preço de custo. São 3 euros. O livro, a mim, porque também aquilo. Também há ali um favor de tipografia. Não é um favor. Então, o gajo fala e torna-se impreciso. Eu fico lixado quando digo uma coisa e estou-me já a ouvir a ser. Não é um favor que faz. Agora, é uma tipografia, ali é um conjunto de cumplicidades. Quer dizer, portanto, eu colaboro numas coisas, outro colaboro noutra. Há um amigo meu que eu não colaboro com ele, mas colaboro com aquele amigo e aquele amigo colabora com ele. Portanto, há aqui muitas trocas de favores disto aqui. Portanto, é um bocado nessa perspectiva que, então, eles mesmo reduzem a margem, digamos, de lucro. Eles não fazem isto, ganham com isto, obviamente, têm o seu trabalho e ganham. Não é? E ganham. Agora, podem ganhar mais ou ganhar menos. Portanto, optam por ganhar menos e fazem um preço especialíssimo, que já é ganhar algum, que ficará, eu estou aqui a dizer coisas, estou até a ter nem devia estar a dizer estas coisas, mas que ficará na ordem mais ou menos de 1 euro e 80 1 euro e 80 e tal cêntimos, perto dos 2 euros. 1 euro e 80 e tal cêntimos. Ora bom, e então, a partir daí, eu pensei assim, 1 euro e 82 cêntimos, então eu posso, pronto, arredondando, posso pôr 1 euro e 90. Pronto, 1 euro e 90, 3 euros, pronto. Depois resolvi não fazer para 2,5, porque começo a ter. Eu vir aqui, eu vivo nas 12 casas, tudo bem, mas se vou para Fanzer, ou se vou para Clié, ou para não sei para onde, é pá, gasolina, isto é aquilo, pá. A pessoa tem que ter tomar algum cuidado. Foi por isso que eu resolvi pôr a 2,80€ na net, na internet, 2,80€, porque veio a 3, porque eu sou os pobres, que aliás, nesse caso até disse 3 e não sei o quê, mas pronto, 3€. Ora bom, depois pôs-se uma coisa muito engraçada, que é isto, na associação, disseram, isso não, eles vendem, eles têm lá a venda a 7€. A 7€ porquê? Porque foi um preço amarralhado comigo e com eles, porque eles queriam pôr estes livrinhos a 10€. Era aqui há uns anos. Eu sempre achei que isso que era um exagero. É pouco papel, os tempos estão difíceis, não sei quem, não sei quem. Mas, por outro lado, o ponto de vista deles é este. É que, se se começa a baixar muito no preço, as pessoas assim não prestam. E têm razão. Essa mentalidade. Há a mentalidade, não presta, não sei o quê. Não valorizam quando é bom. E, portanto, eu arranjei uma situação assim um bocado esquisita, que esta coleção está lá a 7€, por influência minha, porque o preço que eu queria pôr era 5€. Dizer, não, 5 não, acabou de ficar 7. Nem 10, nem 5, 7. Pronto, acertamos no 7. Foi como esteve lá na FNAC, nas veteranas, e era 7€. Ora bom, mas agora, a partir então daí, assim, olha, agora não vai mais para distribuidora nenhuma, e então, eles vão para a associação, eu de vez em quando passo por lá, quando passo por carro, não estou lá mais um caixote ou dois, o Teixeira vai dando baixa, foram mais dois caixotes. E eu, pela internet, tenho despachado. Outros dias ao correio, por aquele saco, ou dá 10, ou 15, ou 7, depende muito do tempo que passo à procura, digamos, de compradores, não é? Se passo, estou ali 3 ou 4 horas, apanho uma série de gente. Estou 2 horas, apanho menos, não sei o quê. Ora bom, é por esse processo que ele está, de facto, na Quinta. A Quinta não vai demorar muito a acabar. Eu penso que lá para novembro, dezembro, já não há livros. Aliás, talvez antes, se os sítios onde tiver que ir, se correrem razoáveis, tem que ir uma cadeia, mas aí aos preços eu não vou vender, mesmo que os gajos queiram. Aliás, eu não uso o termo vender, eu uso disponibilizar livros a preço custo e tal. Mas depois tenho uns sítios um dia à ordem dos engenheiros técnicos, à EDP, não sei o que, previsivelmente, talvez nos bancários, previsivelmente. Portanto, se isso correr dentro das expectativas normais, portanto, lá para novembro, por exemplo, já virá a sexta. E parece-me que ainda há aqui muito caminho ainda para fazer. Se eu quiser continuar, digamos, neste caminho, ainda poderá chegar a ser nada. Mas depois, quem quiser comprar, procura na internet, não sabes como vais morrer, de Jaime Fidelfo Andrade, e em princípio aparece lá uma indicação de ter acesso ao... Que falo comigo, ao meu e-mail, exatamente. Escrevam falando que eu disponibilizo. Entretanto, no meio disto, depois eu vou fazendo este caminho e depois vou-lhe juntando outras coisas que vou apanhando ao longo do caminho. Uma das coisas que apanhei ao longo do caminho foi esta ideia, que é, eu não tenho problema nenhum em falar disso. Eu estou a ficar uns abrinhados e agora falo tudo. Não tenho, aos poucos e poucos vou-me libertando. Que é, diz-me assim aqui há tempos, um tipo de teatro. Ah, eu recebi de paciente. Oh, tu queres fazer um best-seller. És um best-seller. Tu és, olha, tu, eu digo, vai, isto aqui, vai daqui, vai, pois é, queres mais é. E isso, olha. Nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha pensado nisso. Eu ando, tenho uma coisa, mas expliquei o que é que me faz mexer e que isto são pretextos. E isso, mas olha, digo-te uma coisa. Mas se por acaso isso vier a acontecer, estou agora a encarar isto pela primeira vez, para mim até era capaz de ser interessante. E ele, ah, está... Interessante porquê? Porque, dentro desta perspectiva, os best-sellers não é para qualquer pessoa. Aqui não é para qualquer pessoa. Portanto, um tipo que, se não pertencer a um partido, se um partido que esteja bem, bem lá metido, não pertencer a um grupo económico, se não estiver assim aliado assim a nada, que seja assim solto, esse tipo não tem, pode fazer o melhor livro do mundo, não tem condições para, digamos, tornar um best-seller. Para já, não se pode. Bem, uma coisa, o Jornal Notícias, por exemplo, sobre isto, não deu uma linha. Aliás, nunca deu. Nunca deu nada. Coleção, isto, aquilo. Ah, bom. Ora bom, e eu então pensei naquilo e disse, olha, é curioso, quer dizer, um tipo, sei lá, o Rodrigo Santos, né? Esse é fácil fazer, best-seller, o não sei quem, é fácil fazer. Há pessoas que... Agora, por exemplo, no meu caso, por exemplo, isto está vedado. Isto está vedado. Vocês nunca pensaram sobre isso, nem têm que pensar. Mas está vedado, quer dizer. E isto chateia-me. Quer dizer, dizer assim, epá, tu tens direito a ter o bilhete de identidade, eu tenho direito. O bilhete de identidade caducou, vou tirar o cartão de cidadão. E eu tenho direito a isso e qualquer outra pessoa tem. Mas há certas coisas que eu não tenho esse direito. Quer dizer, aparentemente, há um mercado, funciona, não sei o quê, as regras, não sei o quê, tudo bem. Mas, na prática, eu sei que há coisas que somos todos iguais, é aquela coisa, somos todos iguais, mas uns são mais iguais que os outros. É um bocado isso, não é? Ora bom, e nessa perspectiva, que o outro, sem querer, deu a coisa para um sentido, mas eu levei-o para o outro e disse, olha, tinha muita piada. Por acaso, eu já me faltam motivos para andar aí, mas tinha muita piada, por acaso, numa tática guerrilheira, porque eu preciso de guerrilheiros e deu-lhes grande valor. Mas mesmo muito grande valor. Mas numa tática guerrilheira, subverter isso. E depois era capaz de dar uma pica do caralho e dizer assim, epá, isto não era para ti, tu não tens isso, não é? Mas conseguiste. Ora bom, isso é um desafio, e até também interessante, não perco muito tempo com isso, mas... olha, por exemplo, é preciso vencer imprensa. A imprensa tem que não sei o quê. Ora bom, eu a brincar, trouxe uma entrevista num canal de televisão, foi no 24 horas, entrevista no telejornal, entrevista enorme, não sei o quê. Depois uma reportagem na TVI. Depois o jornal O Sol... fez um... a Catalina Pestana, que não conheço lá nenhum, fez uma crónica, quase uma página, de duas colunas, de alto a baixo. Agora foi o jornal... O jornal do negócio, um tipo que jogava que era cantor e não sei o quê, e tal, mas afinal não é só cantor, também esquece, fez não sei o quê. Ora bom, e consegui isso como? Foi-lhes a pedir... As pessoas gostam muito de mim, não sei o que é tudo bem, mas, opa, mas isto não vai a pedidos, isto não é por pedidos. A televisão foi uma coisa muito simples e muito complicada. E eu pensei assim, como é que eu tenho uma história, que é uma história que até cá, entendo a notícia, dá sempre um fé de ver, que é a história do Ranger, 40 anos depois ainda anda atrás do guerrilheiro, agora não para lhe fazer mal, mas para lhe restituir qualquer coisa. Opa, isto em qualquer canto do mundo, com aquela coisa dos 40 anos por cima, é sempre um fé de ver que interessa a qualquer estação de rádio, a qualquer televisão, etc, etc. Isto é fácil de perceber. Ora bom, e então, como tal, eu, com alguma... Não ia dizer ingenuidade, não é ingenuidade, mas com falta de reflexão sobre o assunto, tratei de divulgar isso para as televisões e para rádios. É obviamente que ninguém ligou nada. Pronto, bom, então como é que se faz isto? Bom, era porreiro se eu argumentasse com uma reportagem feita por um grande órgão de comunicação lá fora. lá fora fizer cantar o assunto, agora, este aqui, aqui esse alto, oi, aqueles gajos, então nós funcionamos assim, quer dizer, mas continua, ora bom, e então, comecei assim, essa história vou mandar para a CNN, mas depois também não gosto da CNN, e eu já escolhi, se era a CNN, eu gosto muito e tal, mas olha, as tantas lá atrás, assim, esta, mas tenho que pôr aqui o inglês a funcionar, quem é que eu conheço que estava bem inglês? Estava a pensar naquilo e, curiosamente, estava a passar ali à beira da Rádio Festival. E pensei assim, é verdade, e estes gajos? E eu a rir para dentro, estes gajos, não. E depois pensei, bem, estou com uma atitude preconceituosa, não é? E é chato o preconceito. Portanto, eu, para dizer mal destes tipos, tenho. E então, foi a primeira coisa que me viveu ali pertinho, chegou a casa, peguei naquilo, falei, ah, eu não sei, peguei no linkzito de uma conferência que estava a fazer, a falar daquilo, e tal, não sei quem, se quiserem, e tal, isto é, parece-me que é assim um pé de verba, para uma rada, assim, de grandes coisas, uma roça, e tal, nem me responderam. É que nem sequer, opa, e depois dizendo, quem sou, eu não sou uma pessoa importante, não, agora, sou um cidadão de cá do Porto, nascido no Porto, jornalista com uma carteira profissional baixinha, a rádio é uma rádio do Porto e não sei o quê, portanto, guerra colonial, que é uma coisa transversal e não sei, nem responderam, porque têm mais que fazer, quer dizer, é porque só não fazem, não fazem, pronto, agora fiquei ali à vontade para dizer assim, a rádio, pronto, mas como é, a rádio final está ao nível dos outros todos, não é? Eu só mandei para a festival de propósito por me ter rido deles antecipadamente. Contrariás o teu preconceito. Ter rido, pronto. E então, cheguei a casa, comecei a procurar coisas e lojas e talvez por ter vivido em Inglaterra e tal, Londres, não sei o quê, BBC, isso era BBC, não sei o quê, então, para a BBC. Pois, meus amigos, mandei aquilo para a BBC. E horas depois, foi pena não ter contado o número de horas, mas foi no próprio dia, já lá tinha três ou quatro linhas, a dizer, dia de sangue, o caralho e tal. A agradecer a atenção, que a minha atenção está a dar aquela informação, etc, etc, que eles acham que é muito interessante. Que vão passar aquilo para o departamento próprio. E confiam, pois se verá, o que é que esse departamento irá decidir. Sempre a considerá-lo e mantenha-se tal e tal, se insira-lhe e o caralho. Tal. Aí está. Ali no, o mal português ali não funciona. Caralho, é aquilo. E depois, de facto, depois tive um contacto e era já em português, era um jornalista de português, não é? Estava a trabalhar e tal. E fui lá bem feito. Fizeram uma reportagem muito bem feita. Muito bem feita, em que depois puseram-na online, porque eles também têm uma página online, e curiosamente na página online, o Mubarak andava ali aflito já no Egito, não sei o que eram as grandes manchetes, não é? mas os tipos durante umas horas, o Mubarak passou ali para a direita, uma janelita, e na chamada front page, como eles dizem, ali a manchete, ali com o tal Pancho, como eles dizem, o Pancho era exatamente o ranger à procura do galheiro, não sei o quê. Eu pego nas reportagens e coisas, não sei o quê, e começo outra vez a fazer, vou para, então, para as televisões portuguesas, já com essa em carteira, vou para as televisões portuguesas, e então, pensei, na altura, a que andava mais aguerrida, tinha mudado mais e tal, assim que estava a funcionar um bocado, uma é aquela, sempre aquela coisa, é a TVI, andava um grande, e então mandei de facto para a TVI, e então, com uma pequena habilidade, tinha que confessar lealmente que, pronto, mas penso que é capaz de também não ser igualmente, mas tinha lealmente, tinha que confessar que era um assunto, enfim, já tinha sido usado, lá, já, o material já não é de primeira, já foi usado. Pela BBC e tal, mas veio o link da reportagem e tal, mas pronto, eu não julguei que eles fossem tão rápidos, claro, não sei o quê e tal. E a TV escreveu logo, isso não mata nada, isso é lá com eles, não mata o assunto, é que cá nem se sabe disso e tal, vamos fazer já e não sei o quê. E fizeram, vieram ao Porto, e esteve, andou aqui um tipo comigo três dias, que é isso que é agora até diretor, fui voo agora da TVI 24, um gajo por aí, isto nem fez aquilo que foi feito. Pronto, e então, e foi assim que comecei, digamos, a usar os próprios meios deles. Este deles vamos chamá-lo os nossos, os outros, aquelas coisas que ainda têm, usar-lhes aquilo, é? Então, para um proveito próprio, um proveito próprio. E tenho feito, de facto, este tipo de ação, e as coisas lá vão andando, vamos ver até quando, e, enfim, eu quase que diria que é enquanto eu quiser. Dá-me a impressão que é enquanto eu quiser, isto vai rolando sempre. Não é? Estou a falar em termos de, digamos, direções. Depois, há coisas curiosas. No outro dia, o Barroso, o meu Barroso, no Facebook, este patente, esta não liga. Não, aceitou amizade, por aí, não sei o quê. Estou a conversar um bocado. E disse, pronto, olha, eu tenho agora aqui uma coisa, pá. Um texto, um pequeno texto de convite, aquisição de um livro e tal, pá, vê se... vou-te mandar, pá. Lhe mandei e tal. Ah, está bem, manda e tal. Aí mandei, ele deu uma direção e mandei o livro e eu... A grande reação dele foi o seguinte, a quinta edição, e eu não sei, quer dizer, porque há aqui dois países que não são nada concêntricos, que é o país da comunicação social, não é? Essas coisas que saem nas televisões, nestas coisas todas, não é? E depois, e os gajos que andam lá próximos, e depois o chamado país real, nem sempre são coincidentes. São coincidentes e tal. Portanto, ele tem um pouco da pretensão, e talvez que conheça essas coisas, e é um tipo, sobretudo, esteve com o Spino na Guiné e conhece essa coisa dos combatentes, entrou até num depoimento também com uma televisão sobre isso, e não sei se para aquele desfrutado ou não. E o tipo tem aquela presunção, o que é sábado, não sei o quê. Portanto, tem havido uma coisa no Porto, não sei o quê, tudo bem. Agora, se vai em quinta, já devia ter sabido. O que é que a preocupação dele foi o que é que falhou aqui nisto? É pá, eu não soube disso, mas quem é que está a mexer nisso? E até eles começam a ver quem é que está a mexer nisso, quer dizer, mexer é quem é que está a empurrar isso, quer dizer, quem é que fez dessa coisa uma que ele provavelmente ia dizer, olha, sabes quem é? Aquele gajo do marketing da PT, ele vai estar aí no Porto, é o fulano, qualquer coisa, aquela... Mas não, rapaz, não sei as coisas, não, quem é que está? Ah, as coisas têm andado, ninguém de especial. Pronto, é um bocado isso. E então, só mesmo para terminar, já disse 20 vezes, mas agora é mesmo, o país real e o outro, uma festa de anos, uma festa de batizado, nunca traiu meu. Estava na aldeia. E então, o que aconteceu? Epá, tinha lá uma mesa, havia ali muita gente, muita frufa, muita frufalhada, vieram daqui da mão. Mas foi, são os pisos frequentes, chegaram ali, olha, eu ainda vou para Lisboa, ainda vou para aqui, para ver. Nós não estávamos habituados àquilo, ficou ali uma mesa, no quintal, epá, cheia tudo de coisas. Não fazíamos ideia de tudo. E, pá, era meio da tarde, e agora? A dona Ivone, preocupada, eu não sei com isto, não, tem calma, serenidade. Então. Fui dar uma volta para a aldeia e convido-me, fui batendo nas portas, quem quiser e tal, coisa. E então vieram uma data de malta, velhinhas, o caio, vem tudo para ali, pô, tudo ali, timba. E aquilo desapareceu tudo. Ora, entretanto, diz-me assim um gajo. Opa, o que falta aqui, ó Sr. Jaime, o que falta aqui é música. Depois, de facto, isso não calculei, então não tenho. Epá, eu vou buscar aí a minha casa, ali pertinho, do gajo. Fui buscar uma aparelhagem zita. Era no tempo dos cartuchos, ainda não é do teu tempo, não sei se tu. Mas essa sabe o que é o cartucho. Era uma, é cassete, mas em vez de ser aquelas cassetes. Era do tamanho das VHS, basicamente, não é? É, sim, uma coisa grande era chamada de cartucho. Portanto, os leitores daquilo. Isso não é daquelas cartas que escreve para 4 horas, não é? Não sei, pronto. Tanto dá, mas pronto, os cartuchos. E o gajo está. E esta, mete ali uma coisa, comecei a ouvir. E a meio, não sei o que é, São Gonçalo de Amarante, rechador de pau de pinho, há uma força no bragalho, como o porco tem no focinho. E não sei, e depois outro, e o cara, e digo para o gajo, porra, este gajo é atrevido, cara. O que é este gajo? Oh, está a mangar, eu já conheço este gajo. Não, não sou eu. Quem é? Oh, não sei, pá. Ah, eu, oh, não sabe, tá? É o Quim Barreiros, cara. E o quê? O quê que é? Eu não sabia quem era o Quim Barreiros. E foi preciso, ainda uns anos, o Quim Barreiros, depois eu até tive a oportunidade de fazer um trabalho com ele, o Quim Barreiros, já tinha vendido cassetes aos milhões, já tinha vendido 1 milhão de tal cassetes no Canadá, num país, em Nova Iorque, não sei o que, já tinha corrido este país todo, por todo lado, tudo que era festas, nas Marias, com tudo, e Portugal, já o conhecia, Portugal, do interior das festas, dos imigrantes, mas o peito da comunicação social, das televisões, não sabia, não é? Depois houve uma comissão qualquer de estudantes, levaram o gajo lá para, né? Sim, para aquilo, e depois o gajo começa a fazer o circuito de estudantes, e através daí é que o gajo então passou para a televisão. Não é? Mas foram os anos que aquilo, e entretanto, quando começou a ir dar na televisão, não sei o que, olha este, não sei o que, e eu vou dizer, opa, já precisa ser esse gajo, há data de anos. Estou bem informado. Estou bem informado sobre isso e então. Muito bem, olha, eu gostei muito deste bocadinho. Pronto. Não, contato ali, quero levar ele. Quero levar ele. Levar ele. Epá, pronto, considerando que se tivesse aqui este massacre oral, epá, é luto. É um livro. Dá-se. De vez em quando dá-se um livro, não é? Sim. Pronto. Mas bem, tem dar-se estudante. Esta da biblioteca. A biblioteca tinha. Não sei se é este, cada biblioteca estava lá cá. Tem o que? Esta. Deve ser este, não? Esta da biblioteca. Esta é. É o segundo edição, é meu. É pronto. Está bem.